Paulo, vem aí. Spirit. 29 de outubro, no Sambódromo do A&B. Spirit. Alô, Mark J. F. Tampa. Format B. Groove the Light. Chemical Surf. The Vodka. Rollback. Dub Dogs. Adriano Pagani. Cat Dealers. Dennis Groove. Rica Amaral. Paranormal Attack. Cattle Monkey. Leo. Golki. Sugarstar. Ronaldinho. Hot Bullet. Pragmatics. Rosa Ventura. Mandrax. Leonardo Ruas. Make You Sweat. Lucas Borchardt. Would You Tech. Mais de 30 DJs. 4 pistas. E Spirit, o Festival de São Paulo. Ingressos online, ticketfacil.com.br. Também à venda nas lojas Cavaleira e Tendbit. Na Energia 97, na Teles Music, Galeria Ouro Fino e na Embaixada Dance Music. Curta no Face, Spirit Oficial. Informações, spiritoficial.com.br. Spirit. Realização, promoção. Promoção exclusiva, Energia 97. Spirit. Talentes. Energia. Seja para reformar a casa, comprar seu veículo ou organizar sua vida financeira, na BV Financeira você encontra o crédito que precisa, com taxas especiais e ótimas condições de pagamento. Descubra o crédito certo para você, é só ligar 3003-7888 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-011-7888 nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Agora a Bozzano oferece o desodorante Bozzano Extreme, com 72 horas de proteção. Uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Bozzano, jeito de garoto, cuidado de homem. TNC. Energia. Bom, agora quero falar com você que é apaixonado pelo seu carro e quer uma solução segura e mais econômica. Você precisa conhecer o rastreador mais seguro da Porto Seguro, proteção e monitoramento. Com ele, olha, você vai contar com um serviço de rastreamento veicular e se o seu veículo não for localizado, você será indenizado o valor de 100% da tabela Fipe. Legal, né? A partir de R$ 69,90 mensais, sem análise de perfil e sem burocracia, você vai ter o rastreador mais seguro. Proteção em dobro para o seu veículo. Consulte o seu corretor de seguros ou ligue 0800-727-0317. O Renault Logan tem um espaço interno que toda grande família merece. Além de um porta-malas gigante com capacidade para 510 litros, o Logan tem computador de bordo e piloto automático para levar sua família com conforto e facilidade aonde você quiser ir. E o melhor, ele está com uma condição especial. Você só começa a pagar em 2017 e ainda leva a central multimídia 7 polegadas de graça. Passe em uma concessionária Renault e faça um test drive. Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Fifth Harmony. Energia. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Vai comprar uma moto? Honda é o melhor negócio, porque só uma Honda valoriza o seu dinheiro com maior valor de revenda. Como a Honda PCX, com freio CBS, tomada de 12 volts, painel com relógio, 3 anos de garantia e documentação inclusa. Entrada mais parcelas de R$ 399. Confira no site rondamelhornegócio.com.br. Faça o melhor negócio. Compre uma Honda. Todos juntos fazem o trânsito melhor. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. Ih, pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só dou moral quando for trimundial. Chega 5h30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Começou a edição do Estádio 97 na Energia 97. Você falou o quê aí? Pode falar? Hã? Você falou alguma coisa, eu vi aí. Eu falei, que bom, tá começando o estádio. Não, mas espera um pouquinho aí, Benjamin. É, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Também em nome de Esther, construindo com valor e extra. Você merece extra economia. Agora sim, tá no ar o Estádio 97. Boa noite, boa tarde. Boa tarde. Fala, Dodô. Saudades. Você tá falando direto aí, Benjamin, antes de começar o programa? E aí, boa tarde. Eu tô dando um estoque pra um cara, só isso. Só dei umas dicas na área, pro cara. Pro cara se localizar, velho, só isso. Opa, ô Motinha, e aí? Quem que é o cara, boa tarde. Não faz parte do programa. Bom, é... Eu vou dar uma olhada. Cadê o seu Bento, hein? O seu Bento não trabalha mais? Ah, né? Sei lá, velho. O Bento entrou numa de Olimpíada. Nossa, né? O seu Bento também é um perdido. Ele foi pegar a tocha, meu. Agora, antes da gente partir para as manchetes, queria... deixar os meus sentimentos para toda a família da Rosana, isso, né? Isso é verdade. Meus sentimentos para todos os familiares. Que, nossa, que notícia triste, cara. Mas é, demais, é. Acontece, né? Um beijo para a rua aí, força aí. Beijão, é nóis, tá? A Rosana Constantino, que é a nossa diretora financeira. O pai da Rô faleceu hoje. Infelizmente, é. Infelizmente, aí, meio que de repente, né? Do nada. Então é meio complicada a coisa. Um beijo para a rua aí. E aí, hein, ô? Brasil! Fala, Motinha, Brasil, o que teve hoje do Brasil? É, Brasil ganhando futebol aí numa vitória acachapante, né? Como é que é? Acachapante? 3-0. É, em cima de Honduras. Em cima de Honduras aí, alguns até falaram que apagou o 7-1. Nossa, mesmo. Quem falou isso? Ah, um monte de gente. Não, mentira. Fala o que falou. Ah, no seu programinha lá falou. Flávio Gomes? Não, para com isso. Ele não falou isso, não. Se o Flávio falou isso, pelo amor de Deus. Ele não falou, não. Foi o Benjamin, esse mau caráter aí, que disse que o cara falou. O Benjamin? Benjamin é especialista em fazer isso. Ele deturpa o que os outros dizem. Falou pra mim fora do ar. Fala no ar. No ar, não. Peguei pra... Você é um lixo. É um mau caráter, cara. Você gosta de mim pra caramba, velho. Agora sim, porque parece que a Alemanha chegou, né? É. O Brasil tava ganhando. Tá ganhando de 1-0 da Nigéria. Ah, vai ganhar. Não sei se aumentou. Tá, agora é a hora de dar 7-1 na Alemanha. Deve dar na Alemanha. Na final. Deve dar apaga, Alemanha. Apaga, se fizer isso. Não, os caras da Nigéria parece que tem 30 anos. Não, apaga. Lógico que não. Um 7-1 na Alemanha. Tá 1-0, tá 32 do segundo tempo também. Copa do Mundo é uma coisa. E aí é Olimpíada. Copa do Mundo vê uma coisa. Alemanha com nós. 1-0. Com Miller, com Schweinsteiger, com Lewandowski. Empréstimo, pode citar o jogo da Alemanha. Aqui é uma seleção. Aqui que vem. Seleções é não, aqui abaixo de 23, só com exceção de 2 ou 3. Deixa ele falar o resultado, empréstimo. Peraí, o Domênico fez uma pergunta. Responde. Não, perguntando se apaga ou se pelo menos iguala. Não iguala. Falta um pouco mais de 7 minutos pra terminar a partida. A Nigéria hoje, hein? A Alemanha tá jogando já, seu tonto. Eu tô falando, mostrando pra você. É verdade o que eu falei. Tá 1-0. No segundo tempo. Qualquer vitória. 32 do segundo tempo. Qualquer vitória do Brasil. Tá 1-0 aqui pros parentes do Benja. Qualquer vitória do Brasil se acontecer, Domênico, nessa Olimpíada. Eu nem mexi. A própria vitória já coloca o Brasil em destaque por ganhar medalha. Não é o placar que vai importar e nem vai apagar, velho. Já tomou de 7, tá no. Nossa, o RG agora esfregou na cara do mundo. História, não tem jeito. Essa música me lembra o Vanucci, velho. Tá, e não pode entrar na história? Ele fazia na Globo. Não, eu tô dizendo, qualquer placar já entra na história. Não tá ouvindo, na história por conquistar uma medalha olímpica. É medalha de ouro, né? É um feito que até agora, velho. A seleção brasileira não tem. A Alemanha já tem medalha? De ouro? No futebol? Não, o Brasil só não tem medalha de ouro no futebol, não é isso, RG? Sim. Então, mas a Alemanha já tem. Aliás, é o que mais tem medalha. Em Londres perdemos pro México na final. É, então, tem duas de prata e uma de bronze, não é? O futebol é o que mais tem medalha, só que não tem de ouro. Só que não tem a de ouro. Tem de ouro. Mas a Alemanha já tem de ouro? Não sei também. Não sabem, né? E tem brasileiros aí que ficam, mas brasileiro só valoriza quando ganha medalha de ouro? Pro futebol, sim. Você tem que valorizar quando você ganha um bronze, talvez em outras modalidades, como uma natação, que o Brasil não é tão forte futebol assim. Futebol feminino, se ganhar ouro, você vai falar legal? O futebol ganha bronze, você vai falar legal? Legal. Não, olha, pra falar a verdade, eu acho que foi frustrante, Benja. O Brasil deveria ter passado aí, da Suécia, tá certo? Né? Com relação a esse jogo aí em cima da Suécia. Foi decidido nos pênaltis, né? Quando o Brasil precisou pegar a Suécia recentemente, inclusive naquela fase de preparação... Meteu 5, né? O Brasil meteu 5, entendeu? Espancou a Suécia. Ontem... faltou perna, faltou qualidade, faltou o que vocês bem entenderem. Acabou o gás, velho. Não, acabou não o gás, vem me né? falar, porque às vezes as pessoas, não, porque o Brasil dominou o jogo. Faltou ter aquilo roxo? Faltou. Inclusive, por que a mulherada, quando tá na barreira, põe a mão no saco? Ela não tem saco. É a priquitinha, pra proteger então, a priquitinha. Mas eles tomam a bolada, não tem problema, gente. A priquitinha. Tomar bolada ali não tem problema. Não tem o cacete, machuca, velho. Não machuca nada. Nas peitolas que tem problema. Então. A formiga é o Zé Roberto com periquita. O outro fala periquita e eu falo de uma forma sutil. Eu falei peitolas. Ela corre mais com o Zé Roberto. Ela tem 6 Olimpíadas, cara. A formiga. Nossa, a formiga joga muito. Mas chegou a hora de renovar, né, mano? Não, lógico. Ai, que corneto. Mas foi uma pena. Só tem véia, velho. Foi uma pena por ser a última Olimpíada, né? Dessa galera. Aquela história, não mas tem as também. Véia só ele amar. Mas posso falar, Gê? Aquela história que elas vêm falando aí durante a Olimpíada, né? Moitinha. Não tem investimento nela. Cristiane tava meia bomba, né? Um monte de gente. Um monte dela vai se aposentar, né? Sim. Um monte vai se aposentar. Tem que renovar. Faz parte. É isso aí. Bom, vamos lá, os times. Vamos às agremiações. Vamos lá, começamos com qual? Vocês, vai. Nós? A vovó vai me ajudar nas manchetes. Nós, né? Você fala. Vocês. Nós, né? Vocês. Cadê o bebê? Yora. Não sei. Não sabe do bebê? Eu só sei que isso é nós. Então, olha, dizem que o Palmeiras estaria interessado ou pesquisou sobre o Ioran. Solete. Ioran. Peraí. Só falta uma correção aqui. Você falou da Alemanha, você falou Lewandowski. Eu falei, o Lewandowski é polonês. É porque não, se citou na seleção da Alemanha, os caras estão te jantando. É porque eu confundi com o Lewandowski, joga, tá lá na nossa. Janela de vidro, teto de vidro. Eu nem ouvi, você falou isso mesmo? Não, mas eu tô tão acostumado em ver o Lewandowski. O Lewandowski joga futebol alemão tantos anos. O Lewandowski é polonês. Isso aí não é jornalismo. Wesley já mandou uma mensagem. O Messi Chapecoense. Tá bom, vovó, você gosta dele? Os caras estão te jantando aqui, você falou isso mesmo? É bom, mano. Eu falei. Peça desculpa. Desculpas. É bom esse menino do Chapecoense? Esse menino. O menino aí tem qualidade, viu, Motinha? Bom. Eu não acompanho muitas partidas dele, não. Johan! Era da base do Corinthians. Mas é um menino que tem qualidade, sim. Aquele Thiago também, um zagueiro, é bom zagueiro. Mas ele tava no passado, o Yobran. Johan! Mas o Bruno Rangel também é o cara que faz gols. Sabe quanto que ele custa? 4 milhões de euros. E diz que o Johan? Você tá brincando. É. Tudo isso. E diz que o Chapecó não vai abrir mão, não. Então manda o Chapecó dele. Até porque pro exterior... 4 milhões de euros? E pro exterior a multa dele é de 6 milhões. Pode ser. De euros? É só fazer a conta aí pra ver quanto... Não, deixa o Chelsea, que é o Manchester United. A multa você vê pelo salário do jogador. Estão valorizando, velho. Ele disse que tá no contrato. O contrato dele vai até 2017. Qualquer jogador fala que o Palmeiras quer, só falar o nome. Fala qualquer nome. Não, mas só... Há vários times atrás dele. Eu sei, mas o Palmeiras nem... Fluminense, o Santos... Qualquer jogador. A vovó tem razão. Vou repetir o que você falou. Tem 3 jogadores aí que eu vi nesse Brasileirão aí. Um não é novidade. Que vale a pena. Esse Johan... É bom. Ele joga do que, Beijão? É Ioran ou Johan? É um atacante. É rápido pra caramba. Não tem tanto atacante que o Palmeiras. As foram meia sim. É meia atacante. Johan, meia atacante. O Keno do Santa Cruz. Esse eu queria ano que vem, viu? E aquele Marinho do Vitória que tava no Cruzeiro. Olha, eu sempre... Esse Marinho, eu não sei. Eu também não sei. É muito estranho, tá no que Vitória. Que merda, hein? Até sabia hoje, não? Véio. Gente, o futebol brasileiro não tem tanta opção assim. Eu concordo, eu queria esses dois. Esse Marinho, ele pode ser meio doidinho. Ele joga a bola. Cabeça que merda, hein? Ele joga a bola. E tá lacrado, viu, Domênico? O quê? 2-0. Na Alemanha? Para as pontas, para o ano que vem, para ter reserva, eu queria o Cano e o... Cano? O Marinho. Keno. Keno e o Marinho. Eu falo isso, não é porque o Beijão falou, não. Eu vou te falar um negócio. Esse Marinho foi, tinha ido para o Cruzeiro? Marinho, não. E não ficou por quê? Não sei. Nesse time do Corinthians, o Johan é titular, bom da cabeça, o Keno é titular e o Marinho é titular. Que merda, mas diz que esse Marinho tem cabeça de ervilha. Ah, não pode ser. Ah, cabeça de ervilha. Ele tem cérebro de ervilha. Olha... Ele tem cérebro. Não é cérebro. Loucura. Olha, eu não tá sendo contratado pra resolver nenhum problema matemático, pra falar de equação, começa a sair, pra dar confusão na noite, papapá. Aí os caras reclamam. O Marinho arruma confusão na noite? Ué, mas diz que ele não é muito bom da cabeça. Mas você falou ele arruma confusão na noite? Não, tô falando, o que acontece. Só porque ele tem cabeça de ervilha. Ele acontece isso aí. Entra no campo e joga. Tá ótimo. Ó. Bom, então, que olha, mas se ele vier pra dar aula de cursinho, pra vestibular, aí talvez eu não traria. Ó, 20 mil ingressos vendidos contra a ponte, viu, vovó? E a vovó vai. Você vai, vovó? Essa história do Iobram é verdade? Johan. É verdade que o Parmeira quer? Não, isso eu não Porque sei. Porque qualquer jogador, vai falar, o Ibra tá indo pro Manchester, mas o Parmeira quer também. Qualquer jogador, o Parmeira quer. Mas, vovó, é pra tumultuar, viu? Vovó, se o Corinthians for contratar o Johan, se o São Paulo for contratar o Johan, os caras pedem, cara. Não é só porque é o Palmeiras, os caras pedem. Lógico, é a oportunidade deles. Agora, o presidente da Chapecoense, ele tem que ver o que é melhor pra ele, é óbvio. Agora, ele precisa tomar cuidado com o seguinte, a Chapecoense não vende, não é um clube que vai vender jogador pro exterior. Só o iPod. Ano passado, o iPod... Apodi. Ele foi, é verdade. E aí voltou já. Só acho estranho esse valor aí. Bem, pra você vender bem, ele tem que estar num centro legal. Agora, ele tem que ver o que é bom pra ele. 4 milhões de euros também eu não pagaria. Aí já é outra história. Não, não dá. 4 milhões de euros é Com a escassez de jogadores no Brasil... No valor legal, eu traria. Mas com a escassez de jogador no Brasil, os caras vão vender bem. Hein? Quanto tá o euro hoje? Não vão. O euro tá 3,60. Putz, lembra quando a gente foi engajar? Tava mal no 14 milhões e 400 mil reais. Quem vai engajar? Aí não dá, hein? Quando nós fomos viajar, quanto que tava o euro? Tava caro pra caramba. Quatro, caiu, hein, mano? Quase 4 e pouco. 4,20. Agora tá arredondando 3,60. Ô, Dodô, 20 mil ingressos vendidos. Era muito melhor a época de escândalo, né? Mas hoje não tem, gente. O cara escândalo. Muito dinheiro. Ô, Dodô, mas hoje em dia, se você pegar... Fala jogadores aí que tem... Tá falando, caraca, esse vale a pena investir. Às vezes o time tem dinheiro, mas não tem dinheiro, não tem quem investir, velho. Ah, mas é muito dinheiro. O cara vai comprar. Não sei, é muito dinheiro. Olha, muito. O porco tem dinheiro. 4 milhões de euros, ô Mota, eu acho alto, porque é um risco. E aí, você compra um jogador desse nível. Você é difícil. Por exemplo, você pega aí, ó, por exemplo, o Eric veio caro. Eu ia falar isso. O Eric veio com quanto? 14 milhões de reais brasileiros. Nesse valor aí. Nesse valor aí, ó. De 4 milhões de euros, mais ou menos. Não vale isso, hein? Então, mas chegou no Palmeiras, era 3 milhões de euros que dava 14, que tava mais caro. Mas vale isso. Vai dar esse valor aí de 14. Mas vale isso. O Eric não vale isso aí. E hoje, jogando no Palmeiras, você percebe que não Beto vale. E o Beto Guedes veio por 1 milhão de euros da Europa. Ele valia mais. Bom, agora também caiu de produção pra cacete, hein? Devia ter... caiu demais de produção. Devia ter vendido. Começar a jogar, hein, viu, Roger? Bom, 20 mil ingressos já vendidos? Sim, vai vender tudo, vai vender tudo. O Palmeiras está treinando aí, não dá pra saber nada ainda, tá fechado. Mas ele deve ir pro time já. Ah, deve ser esse time aí, né? No máximo vai aparecer. Tem alguém fora, doutor? O Palmeiras e Ponte é domingo? É domingo, 16. É vespertino no jogo. Aqui no... Mas é no Palmeiras? Né? É na Arena, Na Arena. 20 mil ingressos vendidos. No máximo que pode acontecer é o Mano ir pra zaga, né? Colombiano. Mina. O Mano tá aqui. O Mano tá aqui, ó. Maninho bonitinho, né? Tá bom? E o outro tá no Cruzeiro. É só isso, vai, Domênico. Tá bom? Próximo. O outro tá no Cruzeiro. Quem, ô Motinha? Galinha? Scream for me, Corinthians! Ele não tem coragem de falar no ar, o Mota. Né? Vai, fala agora, ô trouxão. Ele fez assim, quando começa a falar sua de aí, galinha. Quando começa a falar de Bambi, rasga a roupa e vai, trouxa. Fica aí, ó, o trouxão. Vai. Ai, ai, respeita, vai, vamos falar dos galinha. Respeita. Os coiso. Vai, ô trouxa. Os coiso. Vai, ô Biba. Galinhas, vai assar a linguiça com a boca lá, ô trouxa. Ó, linguiça é do seu time, você sabe. Não, é você mesmo. É, o esmagador de linguiça aí não é no meu time, não. Vai quebrar. Vai chocar uma cenoura, vai, ô. Bora, Popó. Vai lá, ó. Chocar o quê? Uma cenoura. Esse é idiota, velho. Como assim? Ô, mano. Uma cenoura aí. Acabou aqui, viu, Moto? Acabou. Brasil e Alemanha na final. Vai ser jogão, hein? Jogão. Quando é o jogo? Sábado, Domênico. 5:30. 5:30. Para de gritar com o Domênico, caraca, velho. Mas eu não ouvi. E se eu não ouvi, algum ouvinte deve também não ter ouvido. Só um surdo não ouviu. É, o rádio se liga a hora que começa o programa até o final. O mano falou três vezes sábado. Mas o rádio, aprendam, o rádio, o cara liga o rádio a qualquer momento, porra. Ele desprezou você, velho. Tá falando no celular, mas não é velho. Isso. Idiota. Nós temos que passar informação de 10 em 10 minutos, se possível. Informações que são boas. Hora. Não, mas tem que passar. O ouvinte liga o rádio. Tem nem que sair do serviço às 6. Nem eu tá ouvindo nós ainda. Nem. É. Ué. Ô, mano. Oi. O Bruno Henrique aí. A verdade é o seguinte: outro time aí veio atrás, né? O Palermo. Lembra do Palermo, argentino, que perdeu 3 pênaltis no meu país? E o Corinthians já mandou um recado aí pros empresários, viu, mano? Só se for pelos 14 milhões de reais. Então, Motinha. Porque o Corinthians só tem 25% desse valor, né? Aí que tá. Um então, pro Corinthians não vale a pena vender o cara. Então, Motinha, funciona da seguinte forma: já pintaram algumas propostas aí, Torino, mas todas elas abaixo desses 4 milhões de euros, que é o valor estipulado aí na quebra contratual. O mesmo valor do Johan. É. Então, acontece o seguinte, Motinha: o Corinthians ele tem só 25% aí do valor da transação, ou seja, um quarto. O Corinthians ele quer 1 milhão de euros pra ele. Ele não quer vender por um valor abaixo, porque essa quantia já é uma quantia praticamente irrisória. Com 1 milhão de euros hoje, você não faz praticamente nada. Então o Corinthians ele só aceita vender aí pela quantia aí que cabe a ele, que é aquela quantia de 1 milhão de euros. E fora isso, não é interessante pro Corinthians se desfazer do Bruno Henrique hoje. Vai perder as propostas cara, aí estão pintando. Acho que vão fechar negócio possivelmente aí. Não sei se nessa semana ou na próxima, mas o Bruno Henrique é um cara que inclusive já manifestou o desejo de estar jogando na Europa. Então, a saída do Bruno Henrique eu acho que é praticamente certa. Não sei se vai ser talvez essa semana ou na próxima, mas que vai acontecer, que vai. Se passar o tempo aí, né, mano, e não conseguir fechar, ele vai aumentar o contrato dele com o Corinthians para no futuro o Corinthians ganhar mais. Né? Já vi essa possibilidade, viu, Motinha? Porque o Bruno Henrique, aí, antes mesmo de começarem a pintar essas propostas, a diretoria do Corinthians já havia feito uma proposta para prorrogação do contrato dele. E o Bruno Henrique, sabendo que teria interesse aí do futebol italiano, ele meio que deu uma segurada. É um direito do jogador também. Vamos ver o que vai acontecer. Se não pintar a grana que o Corinthians quer, o Corinthians possivelmente não vai se desfazer do Bruno Henrique por qualquer valor, não. Ainda mais é um cara que tá jogando como titular. Agora, né, velho? Corinthians aí, com uma série de dificuldades pra montar o elenco. Você se desfazer de mais um jogador que tem sido titular... Sem reforços, né, mano? Vai trazer da onde? Sim. Agora? É meio embaçado. E ó, mano, falando nessa história do Corinthians aí, diz que a diretoria lá e os conselheiros estão pedindo a cabeça do Cristóvão pesada, hein? Não, Mota, é que... Dá uma pressão gigante lá tá dentro. Tá errado. Agora é um grande problema você demitir o Cristóvão. Pra trazer quem? Mas eu acho que o erro... O erro foi contratar o Cristóvão. Na minha opinião, o erro foi contratar o Cristóvão. Por mais que ele tenha assumido um trabalho do Tite que tava bem feito e no começo ele não tenha comprometido, mas a impressão que dava é que não era técnico pro Corinthians. A gente sempre acaba dando o voto de confiança. Não, vai lá, Cristóvão. Mas quem seria, mano? Então, Domênico. Se não viesse ele naquela O principal nome que eu gostaria na saída do Tite ali seria o Mano Menezes. Mas o Mano Menezes, aí, na saída dele... Do Corinthians também não saiu muito Aliás, bem, na chegada do Mano Menezes já foi um negócio que gerou uma rusga. Porque o Tite estava empregado. O Mário Gobbi empurrou o nome do Mano Menezes goela abaixo do Roberto, do Duílio, de todo mundo que estava fazendo parte daquela administração junto com o presidente do Corinthians, no caso o Mário Gobbi. E ali houve o racha da diretoria do Corinthians. Por mais que se puser o Roberto no ar aqui, talvez ele não queira dizer, mas o Roberto não morre de amores pelo Mário Gobbi justamente por esse fato. Naquela época você queria também, Benjamin? O quê? Entre Mano, outras coisas. Ou hoje, sei lá. Então houve aquele desgaste, né, do Mano Menezes com a diretoria do Corinthians atual, no caso do Roberto. Quando o Tite foi pra seleção, eu falei aqui, eu traria o Mano Menezes. Mano, era o primeiro nome? Pra você. Na atual situação, sim. Mas da forma como aconteceu a chegada do Mano Menezes, não essa agora que possivelmente aconteceria, mas a última, foi um negócio que gerou um desgaste, né, Benji? Então, mas... Deixa eu perguntar pra vocês, porque vocês adoram esse treinador também, mas não sei. Ele já tá em queda. O Luxemburgo. Não, Luxemburgo hoje não mais. Acho que não, nunca, não mais. Eu apostaria no Abelão. Luxemburgo não. Vocês gostavam dele. Eu falo com muita dor no coração. Não mais? Hoje não. Domênico, Luxemburgo, em termos de qualidade como treinador, eu acho que é o melhor técnico brasileiro. É o treinador que consegue enxergar o que tá acontecendo. Não. Vocês acham que ele não pode voltar? Não, porque quando o cara perde o rumo na carreira, acabou. Eu traria o Oswald de Oliveira. Eu falei na época também. Já que existe algum treinador que teve um ápice, depois caiu e voltou a ter o ápice? Pô, é difícil, né, Domingos? É difícil. Vocês lembram? O cara conseguir ressurgir do nada, assim, nas cinzas, não. Sim. Uma coisa é você pegar um treinador que já teve um mau momento. Ele vem num bom momento, depois ele vai numa queda desgraçada. Nas devidas proporções, o Filipão teve um ápice. O Filipão? O Filipão teve um ápice. Opa, fala de novo, Dodô. O Filipão teve um ápice. Aí ele ganhou a Copa do Brasil, ele caiu com o Palmeiras. Ele ficou desgastado. Não caiu o Palmeiras, saiu. Mas ele ajudou. Ele caiu, gente. Ajudou. Ele caiu faltando um pouco tempo. Não, mas ele não caiu. Ele saiu quando faltava, acho que umas... Não, faltava um turno inteiro, hein? Mas ele tava no time que caiu. Ele foi chamado pra seleção. 2014, né? Ele tinha dado uma caída e de repente ele foi pra seleção e ele ganhou aquela Copa das Confederações. Em 2013. Se você parar pra analisar, o Muricy ele teve uma queda na carreira, tá certo? Mas é um cara que se quisesse continuar, ele poderia dar um pico novamente. O Muricy não teve queda. Queda, não. É, deixou de ganhar títulos. Como não? Quando? O Abelão e idem. O Abelão, o último título dele expressivo foi o Campeonato Brasileiro de 2012. Então, quando que o Muricy? Mas é que tá, o Abelão, 4 anos, Benji, quando o cara tem um jejum, teoricamente, de 4 anos, por mais que ele tenha saído do Brasil, tenha ido dirigir outros clubes aí mundo afora, mas o Abelão hoje, Domênico, por exemplo, o último título que ele teve aqui expressivo no futebol brasileiro foi o Campeonato Brasileiro com o Fluminense, em 2012. Tá certo? Hoje, se ele assume um time, ele poderia guinar novamente a carreira, mas não quer dizer que ele esteja em baixa. É um período que ele ficou fora. Eu discordo, eu não concordo com esse negócio de... Ah, treinador ganhou o time. Gente, o Wenger tá no Arsenal faz 100 anos, cara. Quanto tempo ele não ganha nada? Mas que inglês carente, mano. Agora, não, eu acho que você não pode julgar o cara porque faz 3 anos que ele não ganha título. Gente, que treinador. É o único treinador. Então tem que a seleção tem que ter o Marcelo de Oliveira. Marcelo Oliveira, que nos últimos 3 anos ganhou 3 títulos brasileiros. Mas aqui ninguém segura uma onda dessa. Não é questão de segurar. O próprio Cristóvão já é um exemplo disso. Não estamos falando de outra coisa diferente. Não, mas eu tô dizendo, já, aqui no Brasil, essa cultura não existe. Não, o cara ficar 10, 15, 20, é coisa diferente. O Cristóvão. Cristóvão, eu sou contra pedir a cabeça dele agora, mas eu não acredito que o Cristóvão será treinador do Corinthians em 2017. Eu tô discutindo o seguinte: o cara não ganha nada faz 4 anos. Gente, 4 anos, cara. Não dá pra ganhar título toda hora. Não, é porque o Domênico perguntou, me cite alguns treinadores que, teoricamente, caíram na carreira. Tiveram auge. Não é que caíram, Benjamin, por deficiência técnica, mas, por exemplo, o Cristóvão, ele deixou a carreira dele de lado pra ganhar dinheiro. O único treinador... Quando o cara vai dirigir time na Arábia, nesses lugares aí, pô, é pra ganhar dinheiro. O único treinador que teve, na minha opinião, um declínio na carreira, chama-se, infelizmente, Vanderlei Luxemburgo. O único? Declínio? Gente, o Luxemburgo. Isso é um declínio. O Luxemburgo era um cara. O Abelão não acha declínio. O Muricy não acha declínio. Não. O Abelão não acha que tá declínio. O Muricy, você acha que foi declínio? Lógico que não. Ele teve a parada por causa da doença dele. O Luxemburgo, gente, o Luxemburgo era um monstro de treinador. Pelo que era, eu concordo. O Luxemburgo era um monstro de treinador. O Luxemburgo não ficava desempregado. O Luxemburgo falava, pronto, tinha 10 querendo levar ele. Ah, o Felipão também, veja, se for pensar assim. Então, mas o Felipão. Teve essa época. Teve essa época também. Felipão e o Luxemburgo. Não, o Felipão. Os dois eram os mais. Até hoje, Os dois eram os mais cogitados. Eu te falo o seguinte, eu aposto com você o seguinte: Felipão sai da China. Felipão dá uma entrevista agora, falou: olha, em janeiro eu tô aí. Eu aposto com você. Um monte de babando por ele. Eu aposto com você que tem 3-4 clubes grandes do Brasil que vão se estapear pra levar ele. Mas o Luxemburgo hoje, se ele fala, o Luxemburgo tá aí. Mas tá e ninguém quer, o São Paulo ficou sem treinador. Corinthians não quer, treinador. O São Paulo não quer, não quer, o Palmeiras não quer. Sabe qual a treta do Luxemburgo, Domênico? Fora o fato aí dele ter abdicado dessa parte do futebol, o Luxemburgo ele começou a meio que se perder no próprio ego. Acho o Luxemburgo oda, certo? O cara é bom. Mas, velho, a partir do momento que o cara começar... Deixa comigo, eu sou o manager. Deixa comigo, eu converso com o atleta. Deixa comigo, eu chamo o cara pra jogar no time. Tudo, né? Velho, o cara começa a passar de uma série de esferas que não competem a ele, entendeu? O trabalho do treinador resume-se, Domênico Gatto, a treinar o time, tá certo? A convencer os atletas a não ficarem de bico. Agora, a partir do momento que o cara começa a querer intermediar... deixa que eu negocio com o jogador pra ele vir. Deixa que eu cuido da parte administrativa do clube. Deixa que eu sou o manager do clube. Ferrou, velho. Tem uma outra coisa, o extracampo também começa a pesar, né? Eu te falo mais, já tem uma vida. Não é unânime aqui, o Luxemburgo não vem. Eu te falo mais, viu, Claudinho? Eu gosto do Luxemburgo. Falo mais, Claudinho. Nem fala isso. Eu também gosto. Se o Filipão fala, tô voltando em dezembro, tenho certeza que lá do teu clube vão ligar pra ele. Ligariam pra ele. Meu Deus. Não é informação. Não é meu Deus. Tô te falando. Não, eu tô falando, mas meu Deus. Se o Filipão fala, janeiro. Oh, deixa eu avisar, senão o cara vai falar, ah, o Benjamin Felipe São Paulo. Como é que é o negócio, hein? Se o Filipão... Eu falo o seguinte, se o Filipão dá uma entrevista hoje... Tô à disposição. Assim, em dezembro estou de volta, quero dirigir um clube brasileiro São em Paulo janeiro. Pega? Não, tem 3, 4 grandes então, que se estapeiam na hora então, para levar ele. Então, repita a informação. Não é informação. Quem, Beja, você acha que o Cruzeiro gosta dele? Não, o Cruzeiro dele? Não, o Mano Menezes está lá, o Cruzeiro não, adora o Mano gostaria, Menezes. Gostaria, né? Cara, vou dizer um negócio pra você. Inter. Que Corinthians, Inter. É louco? Inter. O Filipão no Corinthians é persona não grata, velho. Não, não é não. Persona não grata, eu acho que é. Não é não, por quê? Acho que é. Bateu a asinha lá imitando o Gavião quando o Palmeiras eliminou o Corinthians ali. Mas ele fez isso. Ele mandou uma banana. Provocou, enfim. O cara que deu a melhor dica de treinador pro São Paulo, que eu ouvi nesses últimos dias, foi o Fábio Sormani. Qual a dica, cara? Dorival Júnior. Dorival Júnior é o cara que pega o time. Dorival Júnior é o cara que pega o time, joga pra frente. Dorival Júnior é um cara que adora trabalhar com o jogador da categoria de base. Eu não gosto. Ele Dorival Júnior não muito fica mal. Chorando toda hora que não tem jogador, o caramba. É. São Paulo tá aí molecada, é um cara que estuda tática, é um cara que conhece futebol. Esse era o melhor nome. Não sei, o Palmeiras ele foi mal. Só pra fechar o Corinthians aí, ô Motinha. O momento do Palmeiras também não era bom. Ó, novo reforço, hein, Benjamin. O Gabriel Vasconcelos tava emprestado, retornou, já tá no BID, se quiser aquele pode jogar. Aquele menino da base, que é tatuado, todo tatuado. Já tá lá, pode jogar, é uma opção. E digo mais, Motinha, ó. É uma notícia boa pro Corinthians. Não é do Corinthians, mas é uma notícia boa. O jogo contra o Vitória na segunda-feira. O Dagoberto não vai poder jogar, Benja, porque naquela partida contra o Santos, lembra daquele, acho que o terceiro gol do Santos, que o Santos tocou rápido. No Vitória, velho. Sim, o Santos acabou tocando rápido, aí na sequência saiu o gol, ele foi lá e criticou o trio de arbitragem, que ele disse que o árbitro tava de costa pro lance, ele falou que era uma vergonha, meteu o pau, o STJD puniu o Dagoberto aí com um jogo de suspensão. Então, se ele tivesse num dos times grandes aí de São Paulo e do Rio... E ele tivesse falado, teria um efeito suspensivo, ele jogaria segunda-feira tranquilamente. E por falar em absurdo, mas isso é um absurdo, gente. O cara não pode criticar e é punido por isso. Bom, não, é que ele foi desrespeitoso pelo treino. O Jorge Balbino Júnior mandou um tweet que é verdade. Ele lembrou do negócio. O Tele foi um desses treinadores. Então, o Tele teve um momento ruim e foi dar a volta por cima no São Paulo. Então, que teve a queda e depois voltou. Ele é considerado um zico. O Jorge Balbino Júnior. Lembraram um. É que eu sou muito novo. Pra ficar lembrando. Olha aqui, esse é o estádio 97 da Energia 97. Em nome de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de S, construindo com valor. Em nome também de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Pirelli, hein? Chegou a promoção Pirelli e você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Acelerou, comprou, ganhou. Também em nome de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Hero, o melhor aplicativo para cuidar da sua vida digital. Quer saber mais? Acesse fshero.com.br. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos, das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Em nome de Extra, você merece Extra Economia. E em nome de Renault também, deixa eu falar de Renault aqui, porque é o seguinte, hein? Quem anda batendo um bolão é a Renault, com a condição do Logan, que você só começa a pagar em 2017, olha que legal. Nós estamos em agosto e você só começa a pagar a parcela loucura, só em 2017. Aí sim, só loucura, no Norte, que legal. Essa é uma baita condição, hein? E ainda você leva de graça a central multimídia 7 polegadas para você ouvir os jogos do seu time. Ou não é uma bela jogada, hein? O Logan, além de ter um porta-malas gigante de 510 litros, tem computador de bordo, piloto automático e o maior espaço interno da categoria. Eu fui dar uma olhada no porta-malas do Renault Logan, RG. Eu fiquei impressionado, juro por Deus. É grande, né, velho? Juro por Deus. Falei, não é possível que é desse tamanho, é grande demais. Mulherada que gosta, porque é tanta enorme, mala que a mulherada leva. Pode pôr mala lá. Cabe pode um armário mala. Deitado. Pode pôr o que quiser, é demais, cara. Mulherada curte. Passe em uma concessionária e faça já um test drive ainda hoje, hein? Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Estádio 97 pela Energia 97 também vem em nome... Ah, o Beijinho vai dar um recado aqui de BV Financeira. Amigão, não deixe para depois o que você está querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender... sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É, beijinho, é BV, é BV. Agora o Mano também vai dar o seu recado aqui de Bozano, Mano. Opa, vamos lá, vamos lá. O que, que é, Benjamin? Pode falar. O Paulo Almeida aqui, que não acredita no Santos, lembrou outro. Muito bem lembrado, quem deu a volta por cima. Cláudio Ranieri, campeão com o Leicester ano passado. Ranieri era tido como um treinador velho, ultrapassado, que ninguém mais queria. E você lembrou fora do ar o Leverkusen, né? Eu não, foi um rapaz aqui que eu perdi o Twitter aqui, que o Diego Martins. Bom, o Ranieri é bem lembrado. Não, o Ranieri ganhou o título, mas nunca mais também. Vai aproveitar esse título que ele ganhou ano passado. Foi campeão inglês? Não, tudo bem, mas nunca mais. Vamos lá. Nunca mais vai acontecer isso. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do seu trampo para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele chegou para salvar a sua vida, cara. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de queijo parmesão, velho. Sabe aquele queijo, aquele cheiro de ranço, velho? Nossa, velho. Nossa. Você nunca vai ficar com aquele cheiro de churume. Sabe quando você sai arrastando um saco de lixo, pingando aquele líquido que o lixo deixa? Nossa, senhora, tem gente que cheira isso. Ele é lixo orgânico. Você nunca mais vai feder assim, tá bom? Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de corpo exumado que você tem. Você vai ficar cheiroso pra sempre, velho. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E lembrando o amigão, ouvinte do Estádio 97, ligou aqui dizendo a frase cabalística: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá legal? Eu uso diariamente e recomendo. Esse aqui é fera, é top demais, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97. Santos! Santos, RG. Let's go! Fala, Matica. Vocês. Ô, RG, aquele assunto chato, né? Ó, broca, de novo. Cala a boca aí, rapaz. Né? O Santos aí volta a falar aquela história chata, né? Atrasa salário, 30 dias, é sério? Né? Sério? Começou a crise. Atraso de salário. Mas tá falando isso aonde? Você que tá escrevendo isso aí, eu sou não, trouxa. Trouxa. 30 não, Matinha. Só... Dia 20 faz 2 meses já. É, né? É falado 30 dias, né? E o Santos tá... vai pedir que tá querendo pegar um empréstimo no banco aí, gente. Mas ao mesmo tempo... Peraí, rapaz. Ó, parece que o Elano desmatriculou o filho da escola particular não, e pôs naquela tá escola pública do lado da rodoviária. Pai, o Elano, deixa velho. O cara falar. Deixa o cara acabar. Tô trazendo informação. Tô aqui trazendo informação. Vocês querem que eu omita informações? Parece... Tudo bem, não falo mais nada, parece então. Parece um trator sem freio. É, né? O seu time tá atrás do nosso aí, do RG. É. Parece o Budsman, pô. E... A esposa do Renato tá fazendo ginástica na praia. Cancelou a matrícula na academia. É, junto com a sua irmã. Ah, juiz, isso. Aí. Isso! Ah. E outra opção aí, RG, que eles estão esperando muito, né? Aquela história. Vender jogador agora, né? Tentar vender o jogador, que realmente o presidente esteve na Europa, fez algumas propostas, aceitou outras aí. Parece que tá fechando mesmo, RG. E aguardando ansiosamente pelo dinheiro, né? Sim. Deve, né, Mota? Já reconhece isso, deve. Agora a gente tem que entender o seguinte, né? Os jogadores... eles são inteligentes, são compreensíveis, têm a sensibilidade de quem trata esse assunto com seriedade dentro do clube. Não vamos esquecer que o Santos campeão, lá da Paulista, tinha um time, não campeão esse ano, o ano passado, uhum. Quando foi campeão, era um time que estava com salário super, hiper atrasado. Uhum. Né? Então, alguns jogadores saíram, né? Não quiseram encarar, não quiseram entender essa situação e foram embora. E os que ficaram... Desertores, né? São esses que estão aí, esses caras assumiram, entenderam que confiaram na palavra do presidente e tocaram o barco e foram campeões, com salário atrasado e tudo. O Ricardo mesmo foi um que falou agora, né? Sim. Falou que o objetivo dele não é esse, importa. Ricardo, e ficar focado aí, estar na disputa pelo título. O Ricardo é um líder, né? E é muito importante quando o jogador dá, sim, uma declaração, porque aí vai tender... Orienta vários. Para, né? Onde, molecada, pra, né? Pra onde o rio vai seguir, o curso vai seguir, né? Se é para desandar a maionese ou se é para a galera segurar a bronca. E eu vejo o Santos hoje com carteira para lá na frente solucionar isso. Tem jogadores para vender, vai vender, né? E vai resolver sim, vai solucionar sim. A gente tem que acreditar num cara que, pelo menos aparentemente, que é o presidente do Santos, é um cara sério e trata disso, cuida disso com muita responsabilidade. Agora, o Santos, todo mundo sabe, cara. Não é o time que tem a maior torcida, não é o time que tem o maior estádio, não é o time que tem os maiores patrocinadores. Então, tem dificuldade, sim. Agora, tem a possibilidade, de repente, de sair dessa. Por quê? Porque tem lá uma cria de jogadores, pô, muito bons, né? Muito importante. E dá para resolver, sim. Não tenho preocupação. Tem que aproveitar, né? Não problema nenhum agora, com relação a isso. Santos mesmo, lógico, né? Eu não duvido isso aí. Mal. O Paulo Nobre pagou pro pessoal da mídia soltar tá isso louco? Aí. Que Paulo Nobre? Pra desestabilizar, tá, eu não duvido não, hein? Por que tá louco? Eu não duvido não, hein? Mas se não tá caindo, velho. Isso aqui não é informação não, mas tô jogando no ar. Fica bem ligeiro aí. Você não tem que soltar informação louco, que você não sabe. Aí, eu tô falando aqui, rapaz. Tá? Senão você toma cartão já, aí, ô trouxa. Cuidado que o Paulo Nobre pode te processar, hein? É o quê? Ele gosta. O quê? Mas o negócio é o seguinte, RG número 2, é que o Santos aí ele não vai passar um perreio aí, como você bem disse, porque tá em vias aí de vender o Gabigol também, né? Aí vai ter dinheiro pra pagar a folha salarial dos próximos 10 anos, cara. Ah, e tem mais jogadores também, né, mano? Mas o principal que pode deixar o clube hoje aí é o Gabigol, né? Sim, não, mas Existe a possibilidade do Thiago Maia também, mas é bem menor, né? Então, mas eu digo, é diferente pelos contratos que foram feitos com esses garotos e com essa nova diretoria, que pode proporcionar ao clube um pouco mais de dinheiro do que os anteriores, entendeu? Porque os caras vendiam os caras lá atrás, pô, o time tinha 5%, tinha 10%. Mas do Gabigol tá bem amarradinho, né, RG? Não, digo, esses... O Gabigol ele só sai se o Santos receber no mínimo 18 pau. Esses garotos agora, se forem vendidos, rende uma boa grana. 18 milhões de euros aí, cara. É um dinheirinho, né? É metade do Marlone, cara. É um dinheirinho, né? Metade do Marlone. Bela grana. Olha, tá certo. E o Santos que vai apresentar aí numa reunião, RG, com os conselheiros, o terceiro uniforme e o projeto da nova arena, né? Vamos aguardar. É meio louco tá isso porque aí, tá mano. Falando. Não, Nova Arena, velho. Não enche nem a vila, velho. Não, é muito louco vamos isso porque tá falando da falta de dinheiro, de tal. E o cara, por uma reunião com os conselheiros, eu acho que os conselheiros estão muito mais preocupados aí, pô. Paga os caras. Vamos aguardar, né? É isso aí, gente. Tá certo. Seguindo, né? São Paulo? Tricolor, Domênico. Tricolor. Olha, que RG, aconteceu no Tricolor, né? O nosso RG, tem um RG aqui, tem um RG do São Paulo. Ah, Ricardo Gomes. Certo. Já, o Ricardo Gomes. Já dirigiu um treino e tudo, mas agora o Ricardo Gomes daqui pra frente vai fazer treino tático fechado pra imprensa. A imprensa não vai poder mostrar mais os treinos táticos, falou que precisa de, né, ficar privado, fechado. E quer privacidade. E hoje já teve uma conversa lá com alguns jogadores, né? Wesley foi um deles, 5 minutos de conversa lá com o grupinho, o Bruno, o Carlinhos. Mudanças, né? Agora novo treinador, nova coisa, né? Que acontece, tudo acontece novo. Entendi. E a história do Rodrigo Caio, que tá pegando aí, diz que o presidente até falou sobre isso, né? Admitiu o interesse, mas só que ninguém chamegou nada lá, né? Disse que aumentou a oferta, ao contrário, o presidente negou, não falou nada sobre isso. Mas há notícias correndo por aí que o Sevilha propôs 38 milhões para o São Paulo. Então, Motinha, ontem algumas pessoas da diretoria do São Paulo se reuniram para conversar a respeito dessa possibilidade. A proposta estava em 31, o Sevilha teria aumentado para 38 e o São Paulo só está esperando chegar para liberar. Acho que é a proposta oficial. E seria, né, isso aí, Motinha? Porque o São Paulo tem 80% do valor. O Sevilla compraria, compraria 90% por esse valor, por esse montante. E a parte do São Paulo estaria envolvida nesse montante. O São Paulo não teria depois aí uma futura venda, alguma participação na transação. O que já é um baita dinheiro, né? Dinheiro, velho. A gente tá falando aqui de 10 milhões de euros, velho, pelo Rodrigo Caio. É um dinheirão. É, jogador de seleção, né? Aquela coisa, valoriza. Dá até um pouco mais, porque hoje o euro tá... Não, Motinha, tá em torno disso. 3,6, né? Ô, vô Álvaro, fala. Não é Álvaro, hein? Não, o que é? Mauro? É Mauro, é. Ah, é, sempre... Seu Mauro. Ele é São Paulino, Mauro. Tem uma, aqui, viu? Fala aí. Tem uma aqui pro RG. Fala, mano. Ah, suas charadinhas. Tem piada. Você gosta de charadinhas. Eu gosto das piadas do RG. Pra quem tem lapsos de memória, o senhor até que lembrou do nome. Ô, seu Mauro, o senhor não vem com aquele negócio de pontinho, não, né? Não, é que eu gosto. Eu gravo as piadas em MD. Deus. Em MD eu gravo. Você tem ainda MD? MD, velho. Pô, MD. O MD, você tá chique, hein? Essa época é da fita, velho. Eu comprei um aparelho na internet. De MD? De MD, é. Aparelho na internet. Nem tem mais isso. R, o que é um pontinho verde? Porra, seu Mauro, pontinho verde? É, peraí. O que é um pontinho verde? Tá com um pigarro? Não lembrar. Com alergia. Alergia? É. O que é um pontinho verde em cima de um pontinho preto? Pontinho verde em cima de um pontinho preto. E RG? É uma grama que nasceu em cima do cocôzinho da cabra. Não. Nossa, RG, que ridículo. Por que ridículo? Sabe o que é, o beijinho? Tudo a ver. É um pontinho azul visto por um daltônico. É um pontinho azul visto por um daltônico. Ele viu verde. Meu Deus. Olha, vô Mauro. Sempre. Fala uma coisa. Mas o daltônico não pode enxergar o verde, vô Mauro. Então, ele viu o azul. Não. Sabe, meu Deus. Ele também não sabe que é azul. Jesus, então ele confundiu tudo. Vovô Mauro. Eu escrevi essa ontem assistindo o vôlei. Vamos lá, primeiras ligações. Antes das primeiras ligações, deixa eu apresentar aqui o estranho Nick, que é São Paulino também. O Alexander Stigl. Sempre do Steven Stigl. Peraí, tio. Ali é Steven Stigl. Ligar o microfone, né? Isso é rádio. Pera. É Stigl. Tudo bem, ô Alexander? Stigl. Stigl. Stigl quem? A direita ou a esquerda? Steven Stigl. Stigl. Stigl. Stigl. Stigl. O Domênico não quer aceitar, ele vai ver no Google ainda. Ele não acredita, ele vai ver no Google. Aí ele vai falar, beijinho, você tem razão. Não, mas se tiver, eu falo. Siga, Sigam. Não precisa olhar no Google. Sigam adiante, vai. Recebo brincadeira desde pequeno com isso aí. Desde pequeno. Steven Seagal. Ele que no... Quantos anos ele tem Steven Seagal? Ele não consegue falar o nome. 66? Pô, Benê, você quase acertou. 64, hein? Eu não sabia que tinha tudo isso. O nosso ouvinte aqui, o parceiro que no resort participou da sabatina do Aguinaldo e tava todo pimposo aqui. Safado. Tá certo. E tentou achar meu celular. Aguinaldinho tem dono, hein, velho? Alexander Stigl. É verdade, né, Dodô? Você tem 38 anos, é empresário, você mora no Brooklyn, né? No Brooklyn, como diz o Benjamin. Eu adoro brincar de lambreta com a Domênica. Não, briga com eles. Eu vou na raba dela e faço... Faz o seguinte, ó. Aguinaldinho, já que você gosta desse negócio aí, ó. Eu não sou não, você está aqui, ó. Essa ala toda aí, ó. Você é uma preconceituosa, você está equivocada. São Paulinos, eu não sou não. Ele não é São Paulino. Você viu que eu não falei. Ele é Botafogo. Eu não sou mais São Paulino. Ele é Botafogo. Eu não sou mais. São Paulo é São Paulino. Ele é Botafogo. Agora tem o seu Mauro. Agora é mais. Não, eu não sou mais. Eu mudei. Tá com medinho do sombra, você. Você me fez homem, eu mudei. É, sim. É. Com medo do sombra. Tá com medo do sombra agora? É. Continua fazendo personagem. Medo do quê? Não venha apontar o dedo pra mim que eu vou chupar esse dedo. Com medo na rua. Você tinha medo do sombra? Não, e aí inventou o seu Mauro, o seu Paulino e o nosso Aguinaldinho também não muda não, tá? Você está equivocado. Você não muda o andar da coisa. Se apontar esse dedo, eu vou chupar. Boa, Domênico. RG, fica mudando. Não, eu gosto do São Paulo, mas então eu sou Botafogo. Eu sou Botafogo. Todo mundo sabe que você gosta do Botafogo porque você é do Rio. Mas em São Paulo você falou que era São Paulino. Eu não sou. Segura a onda. Falou, Benjamin. Olha, beijona. Falou ou não falou? Tem que ser justo, Arinaldinho. Você falou. Eu falei, mas eu sou. Ele falou aqui várias vezes ou não? Falou. Aí o som começou a ficar puto com ele. Aí ele já mudou. Eu vou falar. Eu era São Paulino, mas eu tava assistindo jogo com a Domênica e ela falou. Agora é com o Domênica. Amor, você vai assistir. Você vai torcer mesmo o time que eu ou não vai? RG falou ou não falou? Várias vezes. Ah, para com isso, rapaz. Mas eu gosto de mudar. Até o Motinha sabe que você falou. Falei, Bota? Não sei. Não sabe, né? Mas o... problema dele, velho. Falou ou não falou, produção? Sim. Falou várias vezes. Alexandre, você fica à vontade aí pra comentar do São Paulo, com o Motinha, com os ouvintes. Obrigado. Vamos ficar... Você foi, foi escolhido porque foi na promoção do resort, né? Isso. Fechamento da promoção. Tá certo. Então temos aí o Estranho Ninho, o Alexandre, que vai participar hoje conosco aqui do programa, tá bom? Estádio 97, pela Energia 97, em nome aqui, Tio Verde, em nome de BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser, ligue 3037-888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. Também em nome aqui de Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. E agora, deixa eu falar aqui de Pirelli, RG número 2 e meus amigos. Diga lá. Mano, que gosta também de Fórmula 1. Opa. Beijinha, que adora uma Fórmula 1. Chegou a promoção Pirelli e você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Se você... Olha só, presta atenção que legal. Acima de R$350 em compras de pneus Pirelli, você concorre a 2 ingressos para você assistir o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Tá chegando. Olha que legal, hein? E ainda são milhares de prêmios instantâneos no momento da compra, hein? Serão 250 ganhadores. Olha que legal. Acelerou, comprou, ganhou. Boa. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli, hein? Aliás, você pode consultar o regulamento lá no site. Tá tudo detalhado por lá. Pirelli.com.br, tá bom? Pirelli.com.br. Certificados de autorização, caixa 1168716 e 5168816. Todos juntos por um trânsito melhor. Vamos às primeiras ligações. Acho que já vou pro momento sem parar, o que você acha? Vamos. Solta a bagaça. Vamos pro momento sem parar, o que vocês acham? Legal? Cara, bora. Ô, Dodô, daqui a pouco tem o quadro da Valoninha aí, hein? Avaloninho? É, ligou. Ah, eu gosto. Então vamos fazer, programa. Vamos fazer o momento de separar. Acabou o momento de separar, nós vamos pro quadro. Você manda. Você manda. Eu não mando nada. Nossa, e aquela mulher sugestão. Aquela mulher da vara lá, hein? Meu Deus. Que vara? Não acerta uma. Aquela que perdeu a vara, depois não achou a vara. O que foi, ó? O brasileiro, o militar, ganhou na prova da vara. Não devia ser possível isso, tá? Agora ela tá reclamando do vento. Mas ele recebeu a medalha e prestou continências lá. Exatamente. Essa aí é outra que pode se aposentar mesmo, viu, RG? Nossa, agora o vento... Um dia ela não pula porque tá ventando. Aí a rival vai lá e pula e ganha a vara. Um dia ela esquece a vara. Outro dia não, ainda que esqueceu, ela perdeu. Perdeu a vara. Roubaram a vara. Extraviaram a bagagem dela, que no caso... Agora nessa agora por causa do vento. Tudo é, arruma um negocinho. Ah, é porque minha mão tá cheia de dedo. No outro dia, é porque tá muito vento. Ah, porque no outro dia... Mas a mão tá cheia de dedo. Não pode errar, velho. Não pode errar direto, Motinha. Mas a mão tá cheia de dedo. Ó, Domênico, ó, é um absurdo. É um absurdo. Que isso, na hora que tem que ir pra valer, fica lógico, cheia de porra. Para, velho. E eu posso reclamar porque sai do meu bolso, velho. Vocês estão subsidiando isso daí também. É, salto com vara deveria ser um esporte unicamente feminino. É, pra não se confundir, tá ok? Mano, que é bom pra... Mano, você viu essa matéria aqui? Não, peraí. Aplicativo de paquera e sonho do marido gringo prejudica as prostitutas no Rio de Janeiro. Peraí, ô deputado. Se o Motinha for saltar com vara na Olimpíada, você ia torcer pra ele? É, com certeza. Bom, olha, nem que o Mota fosse o centroavante da seleção olímpica, eu ia torcer pra Alemanha. Ô, Domênico. Quantos metros você acha que o Moto conseguiria saltar com a vara? Ele senta na vara e pula o quanto que ele quiser. Ele tá acostumado, tá ok? Mas não tem nada contra. Ele tá olhando feio pra você. É isso aí, valeu. Não ligo. E eu só queria me parabenizar, Domênico Gato. Idiota, você queria se falando. Você quer se auto-parabenizar. Então se aplaude, mano. Se aplaude uma vez. Depende do que for, a gente pode se aplaudir. Não, mas ele tá se parabenizando. Quando eu coloquei em xeque aqui, Domênico Gato, a história dos nadadores americanos aí que falaram que foram assaltados no Rio de Janeiro. Verdade, mano. Viu? Todo mundo, que absurdo isso que eu falei. Olha, tá mal contada essa história. Aí a Polícia Civil do Rio de Janeiro me ouviu. E aí? Foi investigado, Domênico Gato? Que era? Tão vendo que é caô, velho. Tão vendo que é mentirinha dos caras. Ah, é mentirinha. Até o FBI. É. Mas lógico, pegaram os passaportes e os caras não podem ir embora. Os caras estão proibidos. Um já tá fora. Então é assim. Os caras já estão nos Estados Unidos já. Então palmas pro mano. Palmas pro mano. Se ele falou... Não, mas é verdade. Ó, Domênico Gato. É lógico. Contradição na história, tá certo? Todo mundo tá com o celular, ninguém foi furtado ali, ninguém foi roubado com relação ao celular. E o relógio também. Um alegou, me roubaram $400, o outro, me roubaram $300. O relógio que os caras estavam usando valia mais do que esse dinheiro que levaram. Os celulares que eles estavam usando valia mais do que esse dinheiro que tava... Que... Eles querem denegrir a imagem do Brasil. Aí chegaram lá, o que os caras fizeram? Os caras deram um perdido, Domênico Gato. Foi foram pro arrebento, tá certo? Aí chegaram tarde na concentração, falaram, vamos inventar uma história, porque aqui é o Brasil, é terra de ninguém. Todo mundo fala que é roubado todo o tempo. Vamos inventar uma historinha aqui, o cara tinha distintivo, abordou a gente. Pegaram a cena, Domênico Gato, dos caras chegando no hotel, aparentemente aí eles deviam estar um pouco acima. Na Vila Olímpica. Na Vila. Os caras deviam estar um tom um pouco acima, certo. Um brincando com o outro, porque um cara que teve uma arma apontada pra sua cabeça 10 minutos atrás, ele não vai chegar brincando no hotel, empurrando, verdade. Tirando sarro, dando risadinha. Ô, mano, mas aí tem que largar um outro fator, tem que ferrar esses caras aí, Motinha. E uma noiva de um deles estava na Vila Olímpica. E eles têm que justificar por que estavam chegando naquela hora. Eita, nós, hein? Por causa do zoeira, né, velho? É besteira. Certo. Dois ninguém sabe onde tá, né? Que estão no Brasil, ninguém sabe mais aonde ele está. E um já foi para os Estados Unidos. Certo, então... Os americanos lá do basquete. Vão lá para o Transatlântico, fica lá, ninguém vai encher o saco. Foi parar no puteiro sem querer. Entendeu? Ali tem delivery, RG. Dão uns picotinhos. É só chamar, né? Vão de barco. Olha aqui, ó. Vamos começar aqui com os ouvintes no momento separado. Só lembrando aqui que é o seguinte, hein? Tem torcida Estádio 97 para os corintianos. Atenção, Corinthians e Vitória. Vai ser segunda-feira esse jogo, hein? Tem camarote único para a torcida Estádio 97, mas se você tem que entrar no ar, o corintiano tem que entrar no ar, mano, e falar assim: eu quero ir na torcida Estádio 97. É fácil. Só vai falar ajudar, isso. Não. Eu quero. Não tem ajuda, não, hein? Você tem que falar, você que tem que falar. A gente não vai perguntar pra você. Eu quero ir na torcida Estádio 97, tá bom? É só isso, é uma vaga por pessoa, proibido levar acompanhante. Isso aí. Camarote único, vaga única. E, isso aí. Traje esporte fino, tá? O que, que é traje esporte fino? Traje esporte fino. Esporte fino. Não tem que ir de smoke, porque o Corinthians não tá jogando o suficiente pro cara ir de smoke, mas tem que ir de esporte fino. Tá louco. Traje esporte fino. Ah, só lembrar, viu, Dodô? A seleção também não tá na Vila, viu? Não tá, eles estão em hotel, é 5 estrelas. A seleção tava na Granja Comari, não tava? Não, estão em hotel, 5 estrelas. Então tá bom. E lembrando que quem entrar no ar dizendo assim, ó, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Xtreme. Dizendo Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorre no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. Lembrando que também todo mundo concorre, né, ao boné da Energia 97 e uma camiseta do Estádio 97. Domênio. Vamos então às primeiras ligações. Vamos ao Momento Sem Parar. Vamos funciona lá. Com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Um desvio, um sapinho para mim. O sapinho faz a... Alô? Oi, alô, boa noite. Boa noite. Alô, boa noite, Dudu. Opa, quem fala? Boa noite pra toda a rapaziada do estádio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Zé Aparecido do... Da sua... o Zé, velho. O Zé Aparecido. Não é o árbitro, não, né? Zé. É só a cor dele. O Zé... O Zé aqui só tem a cor. O Zé já tá na... Freguesão, né? O Zé já tá na placa, na pedra. Freguês absoluto aqui do estádio. Freguês aí, tá na... veterano. Já. Mas vamos lá, faz tempo que ele não liga, né, Bar? Sim, Zé Aparecido, já. Você tem o nome completo, Bar? Tem aí? Zé Aparecido da Silva. Zé Aparecido da Silva. Quantos anos, hein, Zé? 56 anos. RG? Sim. 5.6 hoje. Pro Zé? Pro Zé. Apareceu Aparecido. Olê, olê, olá. Sensacional. Trocadilho. Zé, velho. Nota 10. Zé nós, Zé nós. 10, tá certo. E o bairro? Jardim Peri, Zona Norte. Jardim Peri, já falou que é Zona Norte, o Beijinha ficou olhando. Não sabia, mas tá tudo certo. Ô Zé, e o time? É o Tricolor do Morumbi. Ah lá, tricolor, Motinha. E o Estranho Ninho também tá aqui. Aí, Motinha, Tricolor, Tricolaço. Estranho Ninho também, aqui o nosso Alexander Stigl. Alexander. O Alexander também aí. É. Opa. Conversa aí, com eles, o que vocês estão achando dessa história do Ricardo Gomes? Foi uma boa escolha pro São Paulo, ficava com o Jardine. E agora, até o Ricardo Gomes pediu um tempo pra arrumar o time. Só que a gente tá sem tempo, né, gente? Ou vai pegar o Inter... Tá 12 jogos sem ganhar, mano? O Inter. Sim. É, o Inter. 12 jogos sem ganhar. Não ganha. Meu, vai estar desesperado pra ganhar em casa. Vai vir babando. E como vai vir diz babando. O Sombra, a cada jogo que você não ganha, você está mais perto da vitória. Então, e logo depois da sequência tem o Porco, Curitiba e depois o Porco. Três jogos, né, velho? Tá fácil, né? Tá, não tá com vida fácil. Você acha que ele vai ter esse tempo? Três jogos de paulada. Não tem tempo, né? Mas ele vai ter que se arrumar aí agora. Porque, ó, tempo por tempo, São Paulo já há muito tempo que não consegue uma sequência de bons resultados, né, o Motinha? Sim. Ele vive oscilando, altos e baixos, ganha alguns jogos importantes, perde outros jogos fáceis, sem explicação. A situação em que está há tanto tempo sem ter uma definição não é a cara do São Paulo. Porque em tempos não tão distantes, o São Paulo preparava a equipe e em todas as competições que participava, era sempre cotado como sério candidato a título. E em qualquer campeonato que tinha sua participação, estava sempre entre as melhores equipes do país e hoje joga para ficar entre o meio da tabela e sem perspectiva de chegada. É um time com camisa, tradição, não dá para ficar nessa situação, né? Aí contratamos o treinador, ele vai ter que pressionar os camaradas lá que jogam e tirar a leite de pedra, né? Fazer o São Paulo jogar pelo menos o mínimo para poder vencer algumas partidas, para poder subir um pouco mais na tabela, né? Porque não é a cara do São Paulo. Vocês acham que a diretoria está errando muito? Trouxe reforços, lógico, em cima do, né, do laço aí, né? Na última hora, trouxe, falta reforços, né? Você vê claramente que o São Paulo precisa aí de mais jogadores. Mas vocês acham que essa diretoria está trabalhando bem, o Leco, o Gustavo? Porque eu vejo muito nas redes sociais, né, que a gente acompanha bastante, muita gente criticando aí a atitude da diretoria, né? E vê, tem o outro lado também. O São Paulo vendeu três jogadores, foram embora três jogadores, né? Vendeu um, o outro teve que ir embora, porque tinha um contrato amarrado, que ia embora mesmo. Então o São Paulo perdeu o técnico, tudo... Mas isso aí, se você pensar, não é culpa da diretoria, né? Azar, né? É um azar danado, né, velho? Agora, a culpa da diretoria, tem que vender o Ganso? Pô, a proposta que veio pelo Ganso foi ótima pro São Paulo. São Paulo tinha que vender. São Paulo precisa de dinheiro também. Também, claro. Né? Então, e qual é a tua visão sobre isso? E hoje, lógico, né, que até eu entendo que diante de tantas situações que não tão boa para o São Paulo, aí já começa uma nova, interminável reformulação, trazendo jogadores, como você disse, para alguns setores do campo, que me parece que irão somar dentro do time. E está dentro do possível, né, a gente acertando o time, espero que volta a ser aquela grande equipe que estamos acostumados a ver. Um São Paulo grande, vitorioso, para a alegria da nação tricolor. São Paulo hoje, encaixar, né? E o São Paulo, claro, com certeza, não é dos piores. Ele já começa a dar sinais de melhores. E com a chegada desses reforços em alguns setores do campo, acredito, fortalecer bastante o elenco. Espero que comece uma sequência de bons resultados e possamos ver uma equipe jogando bom futebol, com qualidade, dar confiança, né? Sim. Mais tranquilidade para todos os torcedores e a direção e o treinador que assumiu o São Paulo hoje, que claro que é o Ricardo Gomes. O Stigl, inclusive aí tem, né, está saindo a história que o Ricardo indicou para o Gustavo alguns nomes e tal. O que, que você acha que o São Paulo vai trazer aí? Para que setor? Ó, defesa acho que não. Não, porque tá certo. O Bolsa deixou uma boa herança aí do Maicon, Lianco. Sim. Um atacante no lugar do Caleri, que eu não sei se o Chaves dá conta do recado. Não, aí precisa de substituto, né, velho? O Chaves quebra, vem quem... Vai entrar o Kiko? Né? Aprende, RG! Mas nessa parte bem, aí nós já temos bem. Dois, né, Motinha? Sim. Tem o Chaves e tem o Gilberto, né? Que eu acho que recuperando o garoto, quem sabe ele pode dar um caldo ainda. Fala, garoto. Tem o Luiz Araújo também. Tem o Araújo. Então, mas eu, acho moleque, que é trabalhar, né? Eu acho que é trabalhar essa turba aí e botar pra jogar. Mas tem acho que trabalhar que... e pressionar como... A torcida tem que ter paciência, né? Esse é o problema, a torcida não tá com paciência. Problema. Falta um armador aí. É como o Ricardo falou, né? Falou, tem que apertar todo mundo. Quem não couber no elenco, não der pra engrenar, vai ter que sair, né? Então... Ó, Aparecido. Oi. Tem acompanhado as Olimpíadas aí, o futebol especificamente? Tem. Hoje o Brasil conseguiu uma boa vitória aí em cima de Honduras. Inclusive, Motinha, parece que o Pinto lá tá balançando. Oh! O Pinto que tá isso, balançando, mano? O técnico da Costa Rica. Puta, que susto. Ele vai dar na sua cara se ele ouvir isso aí. O Brasil passou por Honduras e vai pegar a Alemanha agora na final, no sábado à tarde, 5:30 da tarde. Qual que é a expectativa pra esse jogo aí? É uma bela pergunta, hein? Olha, a expectativa do jogo, eu acredito que se os caras se empenharem da maneira que jogaram hoje, sem frescura, como todo mundo disse, se o Brasil não entrar em campo achando que já é vitorioso, que já ganhou, eu acho que dá pra fazer um bom jogo e a gente sair com a vitória e ganhar o ouro. Ô, Aguiar! Eu concordo contigo, porque... Ó, Aguinaldinho, ó, quando é pra descer o pau, a gente desce o pau. Eu também. Sem miséria. Mas, ó, a molecada, hoje tudo bem que não pegou ninguém. Do outro lado, era uma seleção de bêbado, velho, um catado. É verdade. Mas também pegou a África do Sul, que não era ninguém. Não, mas tudo bem. Pegou Honduras, Domenico Gato. Fez o papel, o dever de casa, tá certo. Fez o papel que todo mundo esperava da seleção brasileira. E o Brasil jogou bem, jogou sério, correu os dois tempos, aí buscou o gol a todo momento. Aí, essa é a seleção brasileira que o povo quer ver, velho. Apesar de ninguém aqui idolatrar a seleção brasileira, que todo mundo gosta muito mais do time do que da seleção, mas pelo fato de estar numa final olímpica, sim, eu acho que vale a pena a lembrança. É, essa é a seleção brasileira que o povo quer ver. Olha, só um comentário aqui, o Aparecido. Fala, o Aparecida. Oi. Aparecido. Sim, Aparecido. Dizeis o que querei. Olha só, Cid Moreira. Ó, deixa eu falar uma coisa. O treinador de Honduras ficou pé da vida com os jogadores, deu um esporro. Ele deu um esporro nos jogadores. Não. Ele deu um esporro. Porque a seleção de Honduras não fazia outra coisa, dar cacete no Neymar e nos outros meninos, não, do Gabigol. Os caras estavam pegando pra caramba. Então os caras tinham que tomar mais cuidado pra não se quebrarem do que, né, outra coisa. Mas deixaram jogar futebol e dando cacete, né? É, mas Aparecido, o que se cobrava e o que se cobra da seleção brasileira é isso. É sair dessa dependência de um único jogador, que é o Neymar. Isso aí da dependência. Então hoje, quando eles entenderam que coletivo é legal, que coletivo faz bem e que coletivo pode levar a vitória, é isso que aconteceu. Porque não é possível... tem os três melhores atacantes do país, estão aqui, né? E não entrar em campo, né, RG? Não entrar em campo dessa forma, achando que já ganharam, já são vitoriosos. Então, os caras, porque eu jogo no Barcelona, eu tenho perspectiva de ir pro time da Europa, nós estamos no país, nós somos os bons. Mas não, tem que assentar no chão, jogar o futebol que eles sabem jogar, porque são craques de verdade, eles sabem jogar e coletivamente fazer um bom trabalho, eu acho que dá para todos jogar. Você vê que entrou o menino Luan, jogou pra caramba, entrou outro menino lá, deu um caldo, o time rendeu muito mais, né? Então, acho que não é ficar só em cima do Neymar. Que o cara joga, sabe jogar, claro que sabe. Agora, ele tem que baixar a bola, deixar de ser nervosinho e jogar só o futebol que ele sabe, e a gente passa o carro por cima de qualquer seleção que aparecer com esses meninos aí. É, coletivo, gente. É tão simples, porra. Será que é difícil entender isso? Agora, porra, bola no cara. Mas não vai ganhar de ninguém. Não ganha, chegar a lugar nenhum, porra. E hoje você vê que ele entrou mais inspirado que no segundos do jogo, ele já partiu pra cima de uma bola lá, caiu de peito e cara no chão, quer dizer, já... Nossa, agora a empresa já tá babando, né? Nossa. Não, mas não é isso, Mota, é só entender... De ouro. Mas é normal. É só entender, Mota, que se ele fizer isso, ele vai ter todos os louros, ele vai ter todos os aplausos, porque além de ser craque, pô, tá jogando coletivamente. Tá, RG, mas, pô, entendeu? O Mó acabou de sair de uma crise aí, que tava... Agora todo mundo já tá... O técnico da Suécia tem todos os louros. Mas não é só ele. A crítica vai ser pra ele e pra todos os outros. O Gabriel Jesus, que também já estavam, pô, questionando. Será que tem que continuar no time? Será que não tem? Pô, tá perdendo muito hoje. Tá perdendo muito gol, então. É isso. Coletivo, todo mundo joga, pô. É fácil. E sem pressão. Um comentário esse, RG. Ó, coletivo, todo mundo joga. Lógico. Se não fizer de... Exatamente, se você não faz do time um coletivo, faz individual. Exatamente, né? Que você pode fazer, você não chega a lugar nenhum, lógico. Mas o RG, sem pressão também, né? Porque as duas primeiras partidas eles empataram. Tenso, o time tenso. Mas quem faz isso é o próprio jogador, é o próprio time. Mas será que não vai ter uma pressão agora? A minha pergunta é essa. Não vai ter a pressão por duas coisas. Uma, que nunca teve a medalha de ouro, é a conquista que a gente mais precisa hoje. Mas você não tem a dúvida. Segundo, a Alemanha. É a Alemanha. Você não imagina o Galvão, né? Você não tem a dúvida. Não vai ter. Eu tenho, lógico que vai ter. Eu tenho uma pergunta forte a vocês, né? No momento que chega o baque, isso é improviso de jornalismo. Você cita alguém chegando e continua o assunto que você estava dizendo, né? Nossa. Vocês acham que o coletivo ganha jogo? Mas não tem a dúvida disso. Se o esporte for coletivo, ganha, não, né? Certo. Oi, Bretson, no tênis. Aliás, não. Você acha que no tênis o coletivo ganha jogo? Se for dupla, sim, né? Mas no tênis, se o cara não tiver o treinador dele, também não ganha. Ninguém faz sucesso sozinho, gente. Sozinho não dá, né? Ninguém faz sucesso sozinho. Sozinho não dá. Olha, o Bar falou uma boa ninguém aqui. Ô, Zé Aparecido, chegou a hora de dizer adeus, porque estamos no momento sem parar aqui. Ok, eu agradeço a todos vocês, RG, Benjamin. Falou, Zé. Falou, um abraço. Mano, que vocês são sensacionais, são excelentes. O Motinha aí representando bem o nosso time aí. Ele é meio seu Mauro, né? E Dodô, você é fantástico, sensacional, como todos dizem, você é o manager do rádio. Então, um abraço a todos vocês e obrigado pro Bá também na produção aí. Grande Bá. É excelente, vocês fazem um belíssimo trabalho. Isso faz. E a gente fica aqui feliz do outro lado, sabe, saltitando de alegria, coração palpitando, doido para poder entrar e não consegue, porque a audiência é maciça, é muito boa. Eita, parabéns para vocês, porque vocês são fantásticos. Um abraço, Zé. Obrigado. Together. É isso aí. Vamos lá, momento sem parar aqui do Estádio 97, hein? É, o Momento Sem Parar funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Querida, ó querida, ó querida Clementina. É, alô? Alô? Quem fala? André. Fala, André, tudo bom? Tá nervoso. Tudo bem? É André do quê? André Mendes Batista. Mendes Batista. Mendes. Quantos anos, hein, André? Eu tenho 31. RG 3.1. Quem aí, mano? O que é RG número 2? Bala de Mendes, tem... Sensacional! Trocadilho! Nota! Ô, Catra! Bela piada, menino. Olha o puxador aí, Catra. Só de boa. Olha o Catra aí, ó. Ô, André, e o bairro, hein? O bairro é Jardim Iris. Jardim quê? Jardim Iris. Jardim Iris. Iris, amigo. Iris ou Miriam? Iris, igual a mulher do Silvio Santos. Dos olhos. Iris dos olhos. Ah, Iris. Cara, vocês falam 10 amigo, Iris pode ser homem ou mulher. Iris, porra. Iris pode ser homem, amigo. Pode ser mulher também. Eu não consigo ouvir. Se é o que eu tô entendendo, é na Zona Oeste. Se é o que eu tô entendendo. Tá entendendo, mas porra, aonde? Não entendi. Mas aonde? É, mas aonde? Quer saber? Não. Por exemplo, ele gostaria que você desse, por exemplo, uma rua. Eu vou. Ó, Iris tem masculino e feminino. Foi um axé, eu vou. Iris? Tem. Tinha o governador Iris Rezende. Amigo. Tem a mulher do Silvio que é Iris. Como é que ela Alto da Boa Vista, amigo. Alto da Boa Vista. Posso tentar que terminar. Que é Iris, tentei fazer uma piada. Vai, termina, gente, Benjamin. Gente, eu não consigo falar. Vai, forma uma frase, Benjamin. A Pereira de Magalhães, RPM, que ela começa lá no Pirituba. É verdade. E vai pra lá, pro bairro dele. É isso aí. Ué, eu não consigo falar. Tá certo. Isso eu? E o time, André? É o líder, Dodô. Líder, é Santos, líder. Que Santos, Sandro, é líder. Ele tá prevendo o futuro. Para. Que é isso, cara? Não seja fanfarrão. Não seja fanfarrão, não, ó. Ele tá querendo ajudar o Santos. Ô, André. Fala. Rapaz, esse último jogo aí, aliás, o último jogo não, a última rodada foi uma rodada favorável ao time do Palmeiras, né? Tranquila e favorável. Foi, porque o Palmeiras abriu 3 pontos, não, cara. Não foi tão tranquila assim? Foi. Não, um jogo difícil, né? O Palmeiras... Não. Com relação ao jogo, não foi um jogo tranquilo, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que a rodada em si, a rodada... Foi linda. Foi bonita, porque o Palmeiras abriu 3 pontos. O Palmeiras tinha 1 de vantagem, abriu mais 2. Ficou com 3 de vantagem, não é verdade? Né? Só seria melhor, realmente, claro, se... Acho que se o Santos e o Atlético empatassem, era melhor. Eu acho que era melhor. Você também tá querendo, mas, pô... Não, aí tá era bom, velho. Era bom. Mas também não foi tão mal, porque aí, nesse caso, RG, o Atlético ficaria com 36, ficaria 3 pontos do Palmeiras. Só que, no caso, o Atlético tem uma vitória a menos, né? Ele teria 2 vitórias a menos no caso aí do jogo, desse jogo especificamente, não é verdade? Ou eu tô errado? Tá certinho. Né, vovó? Você nunca erra, viu? Não, às vezes eu me engano. Ó, quer ver? O Palmeiras tem 12 vitórias, o Atlético tem 10. Tem 10. E se o Atlético empatasse com o Santos, ele teria 36. Se ele vencesse, ele ia a 11 vitórias. Então, ele, mesmo ganhando, né, não passaria o time do Palmeiras. Agora, o caso do Santos é diferente. O Santos vencendo o jogo e o Palmeiras perdendo, um jogo ou lá na frente, que aconteça, o Santos passa o Palmeiras no critério do saldo de gol. Sim. E o GoPro tá muito perto, viu, RG? Tô vendo aqui, ó, o GoPro, o Palmeiras tem 1 gol mais que o Santos, que é o melhor ataque e o segundo melhor ataque do Santos com 35, né? E o Santos ficou com a melhor defesa agora, é isso? Saldo de gol, 18. Deixa eu ver. Não, saldo de gol não. É gol contra, né? O gol contra 17, 18 Corinthians. Mas esse tipo de quesito aí, Domenico, a gente tem que ter uma atenção quando tiver faltando 3 rodadas. O Atlético do Paraná tem 19, RG, pra você ter uma noção. Você vê? Né? E eu tenho outro time com 18, que é o Fluminense. Claro que não tem peso, mano. Eu tô dizendo que a evolução... é ver o número dos pontos, sim, né, RG? Não, mas importante. Essas coisas importante, não dizem mais, né? Importante é o conjunto. O importante é o conjunto da obra, assim, na evolução do time. Sim, né? Sim. Porque o Corinthians tinha até pouco tempo a melhor defesa do campeonato. Tinha, mas acabou-se tudo. Não, sabe por quê, RG? Em determinadas discussões. É evolução, né? Em determinadas discussões, a gente vê ali na tabela, vai, três times empatados com 34. O que tá fazendo a diferença ali é o saldo de gols, o número de vitórias, etc. e tal. Esse tipo de discussão agora... Dois times, mano. 34. Não, sim, eu coloquei como exemplo, uma hipótese. Tá. Tem dois, três times empatados ali na mesma colocação do campeonato brasileiro. Agora aí a pessoa, meu time tá na frente. Não. O que tá valendo agora é o número de pontos. Pra isso, não. Esse tipo de critério vai ter alguma relevância quando a gente tiver faltando três rodadas pra acabar o campeonato. Mas importar. Eu só quero discordar do seguinte, mano. Eu acho importante discutir isso agora, porque, por exemplo, pro Santista, o que ele pensa? Pô, ele tem o David Braz, entendeu? Então, se o David Braz entra... esses gols aí, eles podem aumentar, agora, né? Em desfavor. Eu não acho o David Braz mau jogador, não. Não, mas deixa ele onde tá, mano. Ô, tá André, bom, tá bom RG, pra caramba. Maldoso, mano. Deixa eu perguntar pra você, quem que você acha que vai disputar o título aí com o Palmeiras? Você acha que é o Atlético Mineiro? Você acha que é o Santos? Você acha que o Corinthians pode chegar? O Flamengo? Quem que você acha desses aí pode chegar? Porque eu duvido, RG, que lá no final, eu não sei, ainda acho que dois vão. Não acredito em três. Não sei, eu não acredito que três cheguem na última rodada com chance de ser campeão. Eu acho, hein? Eu acho que... O campeão tá muito nivelado. Vai dar trabalho. Três? Eu acho que chegam três. Pô, nunca vi disputando. Três chegar. Eu não lembro de um campeonato. Sempre tem a primeira vez. Ó, eu acho que em termos de elenco, se a gente tiver que analisar os elencos aqui, eu acho que tem três times aí que estão um passo à frente. O Palmeiras, o Atlético Mineiro... Não, o Santos não. Palmeiras, não? O Atlético Mineiro e o Flamengo. Eu vejo o Flamengo também com o elenco à frente. No pelotão de trás, aí você tem ali Santos, Corinthians, Grêmio e acho que só. Santos, Corinthians, Santos, Grêmio e Corinthians. Sim, tá? Eu acho que tem seis times brigando aí pelo campeonato. Será que ele tem Atlético Paraná mais, né? Não, Atlético Paraná não. Do sexto pra cima, não. Não, do sexto pra cima todo mundo briga. Eu acho que desses três aí do pelotão de frente aí que eu citei, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, eu acho que o Atlético Mineiro ainda tem o melhor elenco. Apesar do Palmeiras estar na liderança, ainda acho que o Atlético, pela bola que joga e pelos jogadores que o Atlético tem, ainda é o elenco que pode fazer a diferença. Do pelotão de trás, que é Corinthians, Santos e Grêmio, eu acho que o Santos é o melhor elenco desses aí. Eu acho que o Santos pode surpreender. Aê! Não, mas é verdade. O Santos pode surpreender porque a molecada que tem entrado, Domênico, tá dando conta do recado. Por exemplo, o Lucas Lima começou a jogar mal, entrou o Vitor Bueno, o moleque tá deitando o cabelo. É. Tá certo? Não jogou lá o Ricardo Oliveira em determinadas partidas, entrou lá o Copete, entrou o Joel, e os caras também empurram a bola pra dentro. Também, que tá pra voltar, sim, né? Então, eu vejo assim o Santos... As contratações deram certo, viu, mano? Sim. E o Yuri, Copete, sabe? O Copete, o Elétrico, todos entraram bem. De sorvete, Copete. Não, então, eu acho que esses seis aqui, Domênico Gato, estão embolados. Eu acho que lá na frente, aí três vão estar brigando. Eu acho que três vão cair pelo caminho. Mas eu não vejo na última rodada somente dois times brigando, não. Eu acho que vai ter um terceiro time envolvido aí. Você concorda, André? Ah, eu também acho. Eu acho que o... Santos vai dar um pouquinho mais de trabalho que o Atlético Mineiro, não sei se vai ficar Santos e Palmeiras, eu acho que é o que vai mais seguir na final, assim. Você não acredita que o Atlético chegue também? Ah, eu acho que o Santos, ele é mais encardido, eu não sei se vai dar Santos, você quer ir na torcida Camarote Único Palmeiras? Não tem. Camarote Único, só. Eu queria pegar esse trouxa, falar, não tem, ô babaca, chupa. Não tem, o quê? É outro time esse mesmo. Respeita aí, ô trouxa. Vocês não deixaram brincar, pô. Pô, mas você faz umas brincadeiras idiota. Que isso, você é um idiota, isso. Que é moleque piranha. Mas, ó, e relembrando aí também, Domênico Gato, que o Palmeiras vai jogar agora contra o Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil, né? Nesse meio tempo aí, no dia 31. Agora volta a Copa do Brasil. Não, dia 31? Dia 31 do 8. Palmeiras vai pegar aí... Não é agora essa semana, é a outra. Não, é na outra semana. Tá. Entre as partidas do Campeonato Brasileiro que a gente citou aí. Então é entre... Quer ver? Daqui duas rodadas entre do Campeonato Brasileiro. Fluminense, que é o domingo que vem. E a outra partida é o São Paulo. Fluminense e São Paulo. Palmeiras vai pegar esse Botafogo, que não vai complicar, né? Porque o primeiro jogo ainda é em São Paulo. O Palmeiras deve meter uns 4, 5. E aí decide o jogo de volta na Paraíba, porque agora, lembrando, não tem mais critério aí de fazer dois gols fora, apesar do Palmeiras fazer o primeiro jogo em casa. Mas a Copa do Brasil também é um torneiozinho bacana aí pra galera não abrir mão, porque, dá vaga pra Libertadores, hein, tiozão? Não pode deixar a Copa do Brasil de lado, tiozão. Não, porque numa dessa aí vale mais a pena investir num torneio tiro curto, mata-mata, RG? do que tentar correr um turno inteiro pra passar. O Santos tentou e não conseguiu, o né? O Santos o ano passado ficou vacilando em cima do muro. Eu ia pro lado, ia pro outro e acabou perdendo os dois. O Domênico deu aí. Só tô dizendo que o Santos poderia... Foi guerra fria agora isso aí. O Santos escolheu um lado e acabou se complicando. Abriu mão e dançou nos dois, velho. E o Santos ano passado tinha todas as chances de chegar entre os quatro primeiros. Tinha chance. Bobeou. Vou parar de falar de Copa do Brasil, que o Mota tá constrangido aqui. Nunca ganhou. Você não sabe a alegria que é, velho, ganhar a Copa do Brasil. É da hora, velho. É da hora. Eu valorizo qualquer título. Se eu ganhar, parabéns. Obrigado. Ai, que loser. Então tá bom. Ô, André. Você nunca ganhou Sul-Americana. A Série B da Libertadores. Vai te catar, mané. É, e a Copa do Brasil é a Série B do Brasileirão. Aonde? Fala bobagem. Coisa. Nossa senhora, que bobagem, que absurdo. É o mesmo parâmetro, cada um que parâmetro? Um é Copa, outro é campeonato. Ué. Agora, Libertadores da América e Copa Sul-Americana, os dois são Copa. Ai, nossa, e só por isso um é Série B do outro? Lógico. Vai falar besteira. Série B é o genérico. Para falar besteira. Então por que eles disputam depois da Copa? A Supercopa. Que Copa? A Supercopa. Por que eles disputam, então? Aí que tá, é o casadão. Vale o quê? A Recopa não vale nada, senhor Nosseco. A Recopa, a Supercopa, pra mim não vale nada. Perderam pra nós, tomaram fumo. Nossa, vai. São Paulo nunca ganhou o campeonato carioca também, né? Quando tiver três Libertadores, a gente conversa. Mano, quando vocês tiverem dois mundiais reconhecidos pela FIFA, você fala comigo. Dois mundiais. Silêncio. Dois mundiais. Ô, André, manda teu abraço aí, meu velho. Tamo aqui no momento sem parar. Vamos lá. Beleza, é um abraço pra vocês aí, Dodô, pro Benji, pro Mano, espetacular o programa deles aí. Obrigado, amigão, Fox. Valeu, muito obrigado. E o Rudy também, espetacular aí nas imitações. E valeu, bebê. Eu sei que tá aí no momento de parar, mas ué, tá demorando. Um tempo aí de uma pitadinha histórica. Pitadinha histórica? Um pouquinho aí sobre Brasil e Honduras, se ele tem alguma pitadinha. Tá. Daqui a pouco ele vai fazer a pitadinha dele, tá bom? Segue o Domênico, ele não, conhece. Valeu. É, porque agora é momento sem parar. Eu vou trazer daqui a pouco. Obrigado, amigo. Prometido. Não acaba nunca. Ouve que daqui a pouquinho tem um pitadinha, tem também aí o... Já tem o Avaloninho Show aí, tá bom? É o meu filho. Vamos à terceira ligação, porque esse é o momento sem parar. Funciona com um único adesivo, é mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida, é a pulseira VIP do seu carro. Leon! Gigante guerreiro, tá aí, Leon! É, rapaz, alô. Alô. Quem fala? É o Ivo. Oi, Ivo, tudo bom? Tudo bom. Ivo do quê? É o Ivo Lapuma. Ivo Lapuma? Isso. Você é ouvinte aqui faz tempo também. Sou das antigas. Você é das antigas, eu vejo e-mail seu aí chegando. Ah. Sim, e-mail, Twitter, WhatsApp. É verdade. É Ivo, quantos anos, cara? É, 35. 3.5, RG. Hoje? É. Ah, eu Ivo lá, mas não vou mais não, velho. Sensacional! Trocadilho! Bota! Espreguicinho! E o bairro? Se não mentir. Bairro, o Benjamin tá aí? Tá aqui, ó. Tá aí, vai ó. Lá, tá amigo. Aí. É, Vila Gonçalves. Ô, beijinha. Ligou. Vila Gonçalves. Vila Gonçalves. É o que eu conheço. Fala amigo. Mais, o Bar não Oba, porra, Bah. Ai, ai, ai. Vila Gonçalves. Gonçalves. Oh. Enrola mais. É o Ganso. Peraí, vamos começar uma discussão assim, é o bairro, Vila Gonçalves. É, pô, não fala do Ganso e tal, pô, que é isso. Fala amigo. Enrolar, amigo. Tem que falar, tem discussão. Não, deixa eu falar, amigo. É São Bernardo do Campo, amigo. Hã? Aí, olha os trouxas aí, ó. Aí, ó, otário. É ridículo, olha. Eu tô pra ver uma coisa mais ridícula, viu, Ivo? Juro. É, o Benjamin. Juro, velho. Eu não sei qual que é o mais ridículo, né? Viu? É. Tá bom, amigo. Qual que é o time aí, Ivo? Ah, o líder. É líder. Ah, é líder, vovó. Líder é nós. Ai, líder nós. É bonito. É, líder é nós. Olha, o Lulu. Vai, fala aí, vovó. Mega Ponte Negra. E o... Ponte Preta. E quem que os adversários pegam? O... Quer ver, ó? O Grêmio... Santos pega Curitiba, vovó. Pega Palmeiras lá? Se tiver uma rodada boa de novo, vovó. Alô, Klebe Gladiador, a gente aqui, ama ó. Você aí. Flamengo e Grêmio. Que isso! Flamengo e Grêmio. Aí um mata o outro. Aonde isso? Em Flamengo. Mas aqui o resultado bom é empatezinho, né? Empatezinho é legal. É tá? Porque aí né? O Flamengo chegaria a 35, o Grêmio chegaria a 36. Ei. Aí aqui, ó. Aí Atlético empate, Mineiro viu? E Atlético do Paraná. Do Paranaísta. Aí também um empatezinho vai bem. Ou o Atlético do Paraná ganhar. Vai pra 33, ó. Mas é lá no Atlético Mineiro, né? É. Aí o Atlético chega a 36 também. Se fosse um empate. né? Torcer por um empate. E o Santos e Curitiba, legal. Lá, Curitiba, um empate Curitiba. Também é legal. Não é. Onde você tá vendo esse legal? Não, difícil. Pra nós é legal. Você tá louco? Mas pra nós, pô, é legal. Que conversa é essa? Vocês acham, vocês, o todos aqui... O não pensa nos amigos. Ué, mas como assim? O Norberto Vinte também. Vocês acham que eu sei que é difícil, viu? Mas o Gabriel Jesus não joga domingo? Podia, hein? Joga não no pode, sábado. Porque ele tá louca. Não dá. Como? Então ganha a medalha e já vem, é no Rio. Vai por Jesus. Aí, ó, ponte aérea. Ó. Sábado o Brasil pra ganhar a medalha de ouro contra a Alemanha vai ter que correr até vomitar, velho. Você acha que o Gabriel Jesus vai ter perna pra correr no domingo? O Zé Roberto aguentaria. Ah, tá louca. Vai. Nem pode, velho. É que aguentaria. Se ele ganhar, o Gabiô e o Neymar. Nossa, eles vão levar ele pro Postíbulo. Vai pra Gandaia, vai. Vai pra Gandaia. Na Vila dos Olímpicos. Vai pra Gandaia, vó. Os caras vão passar pistola em todo mundo. Vai pra festa, vó. Ah, vai mesmo. Você não tem a dúvida. Mas, ô, Ivô, eu sei que a Ponte Preta é um time encardido, aquela coisa toda, né, Ivô? Mas o Palmeiras tem que botar pressão aí, é no estádio, tem que... Quem tem que ser campeão tem que ganhar, cara. Não, esse é um jogo que tem que ganhar, né? No primeiro turno aí, o juiz deu uma mão aí, né? É. Mamão? Porque foi um gol anulado do Gabriel Jesus, que daria o empate ao Palmeiras. Mas agora tem que ganhar, o jogo é em casa, a torcida vai lotar. Esses três pontos, time que quer ser campeão não pode perder, né, Dudu? E de nada adianta vencer o Atlético do Paraná lá, que é difícil, e depois chegar em casa com a Ponte e não conseguir ganhar, né? Tem que jogar exatamente. Coletivamente o time, né? Coletivamente, né? Óbvio, né? Coletivo vale muito nessa hora. E aquela pergunta eu vou repetir, vou repassar pra você, Ivo, quem que você acha que chega pra disputar título aí? Ah, eu acho que o Galo tá muito forte, né? O Grêmio, você acha ele que fica tá oscilando bastante. Mas você acha que fica duas equipes, três equipes, com chance até a última rodada? Ah, são esses três aí. O Palmeiras, o Galo e... Eu vou colocar quatro, tá, Dudu? O Grêmio e o Santos. E o Jason? É os que estão aí, então. Se Jason morrer... É os quatro. Falar besteira. O Corinthians e o Flamengo, você não acredita? O Corinthians, eu acho que não. O Corinthians, na verdade, não tá com um elenco forte esse ano pra disputar, mas né? Tem a camisa, velho. O Corinthians que detém o cinturão. Ah, então o Corinthians defendendo o cinturão, bacana. Mas não vai dar, mano. Como não? O Corinthians defendendo o cinturão, mano. O Corinthians é favorito. Mas não vai chegar. O pugilista e o Flamengo, tá não? Flamengo? Tá caído. Ah, o Flamengo, eu acho que ele tá montando o time no meio do caminho, né? No meio do campeonato. Eu acho que não vai ganhar, não. Talvez uma Copa do Brasil. Mas em 2009 fizeram isso também, né? Bom. E o Grêmio de Lins vai ter a volta do... Que Grêmio de Lins? Que é isso? O Grêmio do Vieirinha. Não, Grêmio de Porto Alegre. O Alce e o Luan voltam, viu? Alce? O Alce, o volante. Não, no outro jogo, calma. Não. Eu tô dizendo, o Grêmio é o candidato. O Vieirinha, o menino Luan faz gol, ele manda nudes do Luan no grupo. Ele gosta. Ele gosta, viu? Ah, que coisa, hein? Eu queria ter um filho dele. Então tá bom. Ivo, quer falar mais alguma coisa? Olha lá, mandou agora. Bom, acho que é isso, né? Aproveitar aí que eu consegui ligar. Faz tempo que eu não ligava, né? E tava tentando aí já há algum tempo. Verdade. Bom, dizer que esse ano, acho que o Palmeiras... esse ano a gente vai ganhar esse brasileiro aí, Dudu. Ah, tá com cara, viu? Mas tem que tá firme e forte, rodada a rodada, hein? Tem que ser. Porque, olha, não vai ser fácil, não. A gente vai jogar certinho, né? É, o Cuquinha. A gente vai jogar. Agora a gente lembra, né? Que o goleirinho machucou e a gente teve... O Jailson aí não vai machucar o braço. Calma, machucou. O presidente prometeu um goleiro novo. Não prometeu nada. Põe um zagueirinho fortinho. Pode perguntar, a gente. Ô, Cuquinha, então, como a gente vai continuar líder até o Jesus voltar, aí já era. Com o Jesus de volta e o Jailson aí que é a nova muralha do Verdão, aí a gente vai ganhar esse brasileiro. A gente acha agora. Toda vez que o jogadorzinho tá jogando fortinho, tá pegando na bolinha certinho, ele vai e machuca essa Calma, Cuca. Que isso? Fica tranquilo. Fica tristinho, mas Não fica tristinho. Confia que vai ganhar. Então tá bom, Ivo. Um grande abraço, obrigado pela participação, viu? Obrigado, Dodô. Ô, RG. Fala, velhinho. Mandar uma moral aí pra minha esposa, Andréia. Andréia. Hoje é? Hoje é quarta, né? Hoje é dia de fazer o porquinho pular, hein, velho? Saiu, dia de feijuca, né? Feijoada, então tá bom. Falou, Ivo, um abraço. Falou. Um abraço. Pois é, fechamos aqui um momento sem parar. Você já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, olha, vejam o que representou o Paz e Amor para a Liberdade de uma Geração. Ou o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí, né? Pois é, o pessoal, olha, agora quem tá revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você, de repente, já tem o Sem Parar, então faz o seguinte, troque. Você pode trocar aquelas caixinhas que estão lá no teu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. E se você ainda não tem, ó, tá esperando o quê pra fazer o seu, cara? Corre pra fazer o seu aí. Procure já em uma das lojas do Sem Parar aí, tá bom? Troque ou adquira o Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o app e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 na Energia 97, que também vem em nome de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Em nome de Hero, o melhor aplicativo para cuidar da sua vida digital, hein? Quer saber mais? Acesse fshero.com.br. E o Benjamin agora vem com um recado importante também. Eu? É você? Fala de Esser. Olha só, amigão, o que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Se o que você quer é moral e investir bem, é Esser que você quer. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia e sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe, por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com fechadura biométrica? A chamada Digital Door? E você não paga nada mais por isso? É, amigão, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Vá ver com seus próprios olhos. Venha visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o super lançamento Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde de Domênico Gato. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900, 3066-0900 e procure um consultor Esser. Você também vai querer um Esser, é Esser que eu quero, amigão. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. É isso aí, Benjamin, é isso aí. Ah, te dar só um recado antes do Avaloninho Show que vai vir agora. Cê é lindo. É o seguinte, olha, toda quarta-feira lá no Boru Sushi, bom, é a quarta-feira do Rivelino. Ó. Oh. Legal, né? No Boru aí Sushi, sim. Fica lá na Avenida Morumbi, 6.936. Se você quiser tirar informações, tudo lá sobre Boru Sushi, ligue no 37581049, tá bom? 37581049, Boru Sushi, toda quarta-feira do Rivelino lá, hein, RG? Vai ser legal pra caramba. Legal. Pode ir lá. Vai ser, você não vai se arrepender. Uma delícia lá. Uma delícia. Muito bom. Vamos lá agora, senhoras e senhores, em nome de BV Financeira, um abraço, crédito rápido para usar como quiser, ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Em nome de Extra, você merece Extra Economia. Avaloninho Show. Exclamação com Avaloninho. Mas que bosta de vinheta de abertura, hein? Meu Deus! Começando, exclamação comigo, Avaloninho, chupa, derrubei aquela velha otária. E vamos começar, então, com uma frase de reflexão. Se a vida lhe der as costas, enfia o dedo bem no meio do c*** dela. Bom, hoje eu recebo ele, que dá duplo twist carpado e não morre. Meu Deus, Diego Hipólito. É um prazer enorme estar aqui. São 12 anos... 12 anos tentando... Parabéns, Diego! E olha só que curioso! O Brasil era favorito na argola! Ganhou no salto com vara! Eu acho que o chefe da delegação deveria ter sido o Alexandre Frota! Seria mais coerente! 12 anos! Eu nasci com esse sonho! Na primeira, eu caí de bunda! A segunda, eu caí de boca! A terceira, consegui! 12, gente! São 12! Mas que saco, hein? Só 12, 12! Olha... Eu não tô muito afim de entrevistar ninguém hoje, viu? Então, eu vou fazer um daqueles bate-bolas bem babaca que todo mundo faz. Vamos lá. Uma arma. 12. 6 mais 6. 12. Uma dúzia é. 12. Uma torcida. Camisa 12. Um filme. 12. Homens e um segredo. Outro. 12. Dias que abalaram o mundo. Peraí, hein? São 13 dias que abalaram o mundo, errou o filme. É que o primeiro não conta, vai, tava começando tudo ainda, vai, não conta, vai, foram 12 anos. Um sabonete. 12. Um uísque. 12 anos. Uma comida. Doce. Um desenho. 12 dálmatas. Ah, peraí, hein? Meu Deus, chega. São 101 dálmatas e não 12. Porra. 12 mais 89 dálmatas. Que pariu, mas que saco. Olha, vou pegar minha arma. Tô. 12, tá vendo? 12. São 12 tiros no meio do seu c****. Olha isso, vai dar um twist carpado. Isso, dá um mortal. Que saco. Eu não apresento mais essa merda. Que isso? Com 12 anos, vocês não sabem o quanto é difícil. Puta, chato, hein, conseguir 12. Viu, RG? Eu não conseguia antes. Ai, aí eu consegui 12 anos. Ah, uma louca! Ó, 12! Gostoso! Dominiquinho botou o cara pra correr, velho. Quer dar um recado importante, Dominiquinho, RG. É louco, expulsou, véio, a avó. Expulsou, pode ele tirou ele dele. Ele expulsou, ó, a avó, é. Ele expulsou a avó, matou, coitado. Matou o Dominiquinho. Meu Deus do céu. Ó, eu, deixa eu dar um caramba, recado importante aqui, que ó, estão abertas as inscrições para o segundo torneio Energy Poker, hein? E a premiação garantida é de R$150 mil, é isso mesmo, R$150 mil. Faça hoje mesmo a sua inscrição, não deixa para depois não, porque olha, é uma baita premiação, hein? Pô, tá louco. Pô, e é o mínimo R$150 mil, mínimo. Vai sair de lá ganhando, velho. Então acesse agora mesmo, energypoker.com.br. Depois do mega sucesso do primeiro torneio, o Energy Poker voltou agora com força total. Inclusive, o torneio vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de setembro, hein? Olha, você não pode ficar de fora, viu? Premiação garantida de R$150 mil. Segundo torneio Energy Poker. Acesse e inscreva-se em energypoker.com.br. Organização A Cassineira. Vamos para as mensagens do WhatsApp também aqui que chegaram, hein? Chegaram muitas mensagens pelo nosso WhatsApp. Mande mensagens de áudio, você pode mandar e enviar pra gente pro telefone 943530150, tá bom? 943530150. Lembrando, se você quiser assistir também o Estádio 97, você assiste por duas formas. Sim. Uma delas pelo YouTube. Legal, hein? É youtube.com/radioenergia97 ou ainda facebook.com/energia97fm/estúdio ao vivo, tá bom? Só mandar um abraço pro Luciano, tatuador parceiro meu, ele tá ouvindo aqui, ele mandou uma mensagem 12. Tatua lá. 12. Hã? 12. Eu vou fazer bagua outra tatu com ele mesmo. Não, aí, não, mas ele é parceirão. Fazer, na verdade, você vai fazer ele no é copos? São Paulino doente. E olha, acredite ou não, ele é fã do moto. Manda um abraço pra ele, Luciano. Abraço, Lu. Boa. Como assim, acreditem ou não? Vou fazer copos. Por que acreditem ou não? Não, falei bem assim, acredita. Quer fazer uma lá? Fazendo copos. Quer mesmo? Vai fazer o quê? Itme. Não, você não vai fazer. Tá vendo? Aí vocês incentivam essa merda cê, no ar. Não vai, mas... Eu tô falando não, com não. O Rude aí entre esse idiota. Eu, velho, também acho. Você vai fazer então, Luciano. Mota, vai aí. Só não repete o que você vai fazer, mas aí você vai fazer. Tá bom. Vamos ouvir as mensagens de WhatsApp. Vamos lá. Benja, churururu, você é o GPS Man. Então fala, churururu, onde a Vila Vim tem. Era desanimado cantando, hein? Ah, ele imitou o de ontem, que brincou com esse negócio de cantar. Ficou boa. Ficou boa. Ficou boa. A música do Claudinho Bochecha. São várias. Cantou desanimado, hein? O Claudinho, o Claudinho até... É que eu acho que ele tava andando. Acho que ele tava correndo. É, o Claudinho não canta mais, hein? É, o Claudinho já foi. O Bochecha que ficou. Tá cantando lá no céu. No céu, sim. Mais uma. Boa noite, pessoal do Estádio 97. Tá falando aqui, ó, Jorge Lisboa, palmeirense. Ô, Dodô, me tire uma dúvida aí. Eu tava fazendo uma comparação aqui das Olimpíadas com o Campeonato Brasileiro. Aí, nesse caso, o Palmeiras seria o Michael Phelps ou o Usain Bolt, hein? Tira essa dúvida aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Ué, por quê? Palmeiras é a mistura dos dois. É tudo, tudo. Tem título pra boné. O maior do Brasil? Uma chupa? Mais uma. Aí, mano, sabe qual bicho que mais representa o Corinthians nesse campeonato brasileiro? É o Atum. Chupa, mano. Aqui é o Silvio Ribeiro Bento, de Jarinu. Vamos, São Paulo. Ah, essa foi boa, hein? Foi boa, hein? Peraí. Ah, é, São Paulino quer boa, falar hein? O quê, velho? Ah, para, velho. Ô, bacana, acho que você deve estar com algum déficit aí na sua tabela. Time, tá com o cara, velho. Não, não, mas pera lá. É, já que ele gosta do São Paulo, é o time que ele torce, tá, eu não sei se ele tá com algum problema aí, não sei se chega a internet na casa dele, se ele tem lido jornais, mas bacana, o São Paulo é o 12º do Campeonato Brasileiro. Calma, não acabou o campeonato ainda. O Corinthians só é o quinto. O Corinthians só é o quinto. Então qual que é o nexo do São Paulino que ele usou o Corinthians no Campeonato Brasileiro? Não entendi, RG. Uma coisa é, vai, o Palmeiras que tá liderança, o Santos que tá... O cara mandou bem, pô. Para, vai, já tá com a instituição, você não tá com uma pedra no telhado do outro, do vizinho... É. Olha o teu telhado, Paquito. Se tiver, ó, se tiver o telhado de vidro, não joga pedra. O cara não. Foi bem. O cara foi bem. E tem não outra, nada, e tem outra, mano. Nada. Se acaba hoje o mundo, conforme você diz, tanto o Corinthians quanto o São Paulo estaria na mesma draga, na mesma. E vocês também, vocês não iam ganhar o título, mas estaríamos disputando a Libertadores lá no outro. Lá no outro mundo. Entendeu? Lá no outro mundo. Nessa brincadeira aí. Quem o quê? Quem estaria em primeiro? Palmeiras tá em primeiro, né, vó? Então chupa vocês. Foi, por dois, falar em medalha de prata aí também, mano. Vó deitando o cabelo aí. É, não é medalha cabelo, de prata, mas careca. Poderia ter sido ouro. O vôlei feminino ontem também saiu, era RG número 2. Foi mal, hein? Foi mal. Ó, se a seleção de futebol masculino, eu ia falar que estrelou. Não, vai, peraí. Não, mano, foi biolímpico, tá louco, vai. Os caras não... Foi mó jogão, velho. Os caras é biolímpico. Estrelaram sim, velho. Os caras não, as minas. Pipocou isso aí. Não acho pipocou, não. Esse discursinho de ficar falando com as meninas pipocaram. Ah, é coisa de nego que não gosta do vôlei. Eu gosto. As meninas é biolímpicas. Tá louco. Elas são bicampeãs olímpicas. Se elas são bi, não pode ganhar mesmo, tá ok? Pipocou. Biolímpica é a coisa mais difícil do mundo. Você tá louco. É uma coisa difícil. E jogaram bem, velho. É que a China foi melhor. Não é só menino. Então as do vôlei de praia, as americanas que são tricampeões olímpicas, também pipocou? Pipocou. Ah, peraí. E o mérito das chinesas que jogaram muito. E o mérito das brasileiras Brasil não dá valor a nada. Pessoal, só vale o momento. Pessoal, só está sendo coerente. O Corinthians não pode cair pra quinto que tem o mundo acabou. Ah, mas isso é uma coisa da torcida do Corinthians. O Corinthians não. O RG que insinuou isso. Insinuou. Quando convém. Insinuou o quê? Insinuou isso, que o brasileiro não sabe. Ninguém pode perder nada. Ninguém pode perder. Você não contou a circunstância. O Brasil não tinha perdido nenhum set. Ganhou, eu soletrando, falei errado. Soletrando circunstância. É, olha só, o Brasil ganhou um set. O Brasil ganhou o primeiro set. Ontem estrelou, falou: essas chinesas vão fazer pastel aí no chão. Os caras sabiam que ela tava vindo forte. Foi 10 pontos de vantagem, não foi no primeiro set? Foi. Então, dá estrelada, 25, mano. 15, Deus mas não foi estrelada, não, mano. Se é o Neymar, 10. É que a China ressuscitou, velho. Ah, mas ó, vou te falar. As chinesas pegaram aquele dragão chinês saindo do vaso. Ah, assim, então, mas se é um é Honduras que veio contra o Brasil, lá, não foi Honduras. Aquela, chama, pô, aquela azul. Fala, bebê. Joga azul, muito. Né? Ô, estranho. Joga muito aquela moça. Ela arrebentou, meu. Para. Arrebentou, meu. Oh, o time de ela foi de a campeão, diferença velho. Do jogo. Ele ontem, queria fazer né? O Silvério. Faz o Silvério aí. Não, faz comigo, então. Tá bom, mas começa aí. Prepara a falta. Prepara a falta. Mas eu faço gostoso com você. Prepara a falta, então. Silvério e Silveirinha. Não, vai. Combina o... É que o Silvério eu escutava desde pequeno. Então eu lembro do Raí arrebentando o Corinthians. Fala do jogo de vôlei, então, vai. É. Não, futebol. Tá bom, desculpa. É. Prepara a falta, então. Eu? Tá bom. É. Que jogo você quer, o Brasil? Tá bom, Brasil. Ih, lá vem Gabriel. Gabriel Jesus pela direita, vai tocar pro meio, Gabigol dominou, vai bater. Nossa, é falta. É falta, hein, Silvério? Não, prepara o árbitro. Ah, o árbitro vai assim. Mas o quê? O árbitro vai apitar. Deixa ele continuar imitando. Então vai. A barreira tem 5 jogadores e agora é combater, Silvério. Autoriza o árbitro. Correu, bateu, é gol! E que golaço! Agora vai. A bola pedida me chuta, segue o jogo, vai. Não, para! Ô, oh, tá zoando o cara. Foi bem, ele foi bem. Só sou eu. Ele foi bem, só que você fala o cara da colônia. Não saltou o suficiente. É, vai. Mas na boa. Faltou o grito. Encostou o pezinho. Esbarrou no sarrafo e derrubou. Mas o japonês, né? Tá louco, a meditação do cara foi perfeita. Vocês estão loucos. De quem foi perfeita? O do. Você tá metendo pau até agora, seu comércio. hoje. Acabou de meter o pau. Pau no Landucci. Não, não, você tá metendo o pau no cara. Você tá louco? Ai, mete o pau no Landucci. Esse cara tem que ser contratado. Tô falando sério. É porque no mínimo o cara mostrou alguma coisa pro Benji aí. Ou o cara é judeu, ou o cara assim, é dono de empresa. Eu nem perguntei se ele é judeu, imagina, nem perguntei isso, eu nem sei. Ah, mas então, você é judeu. Você é judeu. Tem uma lata. Claro, pô. A lata. Olha a lata de judeu aqui. Cara, é bom pra caramba. A carteira da estrela de Davi pro Benji, assim, de longe. Que imitação perfeita, velho. Estrela de Davi. Olha, sempre coisa a estrela de Davi. Ó, o dia que o Rudy não tiver, vem aqui fazer o Silvério. É, pronto, agora é. Mas ó, é bom, quem disse que a seleção feminina de vôlei pipocou merece uma chicotada na cara? É. Rude. Ah, então vem dar na minha cara. Pipocou, pipocou. Vem dar chicotada na sua cara. Gente, por que que tudo que o Brasil perde ou é pipoca, ou vendeu o jogo? É por que, cara? Zoado. Não pode. É impressionante alguém ganhar alguma medalha nesse país. O Brasil perde da França. Tudo não, não acho. O Dimas do Zidane. Ah, o Brasil vendeu a Copa. O menino da Argola, eu não acho que isso. O Brasil perdeu o outro, perdeu no vôlei, acontece. Mas, ô Benja, por exemplo. O menino da Argola eu não acho que exatamente, são os melhores do mundo. O menino da Argola eu não acho. Mas, Rude, a Sara Menezes eu não acho. Mas vamos analisar que a China ontem, ela melhorou muito o jogo dela. A China ontem, ela atacou muito. Ela tinha recepção que foi perfeita. Porque o Brasil começou a cair também, Sobra. Mas não é só ninguém pode isso. Ser são, elas são bimundiais. Não, não tô dizendo que todas... É bimundiais. Não são todas essas jogadoras não, mano. Não, é bica, mas a maioria é dessa geração. É bi. Fernanda Garay, a Sheila... A levantadora Dani. A Jaque tá machucada. A Leia. Não, tem a Jaque. Tem a Jaque. Tá treinadora. A Jaque tá no banco. É, não, mas ela não tá bem. É, que ela não tá bem. Não tá bem porque ela tá no banco. Por mas isso ela não veio de lesão, acho que ela não, veio não, ela tava as meninas batem uma bola, mas as meninas são boas lá. São boas. A Thaíssa, né? A Thaíssa. Não merecia estar fora. Por que ela foi pro banco? Ela não tava bem, é isso? Quem? A Thaíssa? Ah, mas a Thaíssa tava machucada, mas ela entrou no decorrer da competição. Então, ela entrou no decorrer da essa geração, tirando uma ou outra, é uma geração que foi bicampeã olímpica. Não sei se novamente no futuro nós teremos uma geração dessa. Infelizmente. Mas eu não acho que pipocou, eu acho que deu uma estrelada. Tipo, ah, ganhamos o primeiro de novo, a China não tá bem. Isso em vôlei. Ah, acho que. Lógico, às vezes você ganha, você fica feliz ali. Então. Mas Rude, na hora que você toma uma virada de 2 ou 3 no segundo set... Mas aí a vaca foi pro brejo, aí não conseguiu pegar a soma. Não, não é isso. Na hora que você vai jogar o segundo set e que você já toma um 3-1, um 4-2, ali acaba qualquer salto, qualquer coisa, qualquer... Meu, ali acaba. Por exemplo, a seleção feminina de futebol não acho que estrelou, entendeu? Não conseguiu fazer o gol, o pênalti perdeu. Mas a proporção é a mesma, velho. Você pega, por exemplo, quando você fala estrelou, uma seleção brasileira, quando jogou, por exemplo, com a África do Sul, quando jogou com o Iraque, os caras acharam que podia ganhar a qualquer momento. Tá certo? Mas é verdade. É que o vôlei... O vôlei feminino, ele veio numa pegada muito forte. Exatamente. Ele não perdeu pra ninguém. Então, tudo isso também pode ser um psicológico. Mas você sai de uma fase classificatória e aí você entra no mata-mata. Sim, sim. Mas é um campeonato à parte. Mas aí elas não se ligaram disso, por exemplo, só que a China é um grande time. Sim, a China já tinha ganho do Brasil no Grand Prix, se eu não me engano, de 3-0. Sim. A China é uma grande seleção, velho. É uma grande seleção. Sim, não dá pra dizer... O Brasil ontem não enfrentou a seleção do México. Não é uma seleçãozinha pinga de litro, não, velho. Era a China, mano. A China sempre foi um time tradicional no vôlei. E apontaram a China como uma das possíveis medalhistas agora nessa Olimpíada também. A China classificou em quarto lugar. Você foi muito mal, Luiz. Agora você foi mal. A China, mas o RG também acha isso. O que tem que fazer observação é com relação às chamadas de atenção do técnico. É nisso que eu me apego. E o Zé Roberto ontem... Ele praticamente o que ele apontava é muito erro, é muito envolvimento emocional com torcida. Cara. Não pode. Pô, você tem que ser um Bolt, velho. O Bolt chegava e falava. Mas peraí. Para tudo. Peraí, entendeu? Peraí. Acabou. Não tem essas Yawe. Você vai dizer que essas meninas não têm equilíbrio emocional? Ah, se perde, Sombra. Se perde. Bicampeão olímpico. É, mas teve o seu momento, teve a sua geração. Acabou. Imagina, foi uma fatalidade. A derrota de ontem acontece. Fatalidade? O importante é o coletivo, né? Pra que um possa vencer, o outro tem que perder. Deus me livre. Fatalidade? Mas tem jeito de perder. Não, mas vocês estão de brincadeira. Uma coisa é o Brasil tomar aí... 3-2, velho. 25-3, velho. Nos 3-7. E tie-break. Velho, foi um jogo que foi pro tie-break, mano. Você tá de brincadeira, velho. É que nem cobrança de pênaltis. É curto, é reduzido. É lógico, mano, é lógico. Cê, meu, você não tem muito direito de errar. É a China errou menos e venceu a partida. Foi a maior decepção até agora, eu acho, das do Brasil. Não, não, eu não fiquei decepcionado, eu fiquei chateado. Ó, foi mais decepcionante a derrota do futebol feminino do que a do vôlei. Não acho. Opa, imagina, como não? Não. A seleção chinesa no vôlei tem história, uma seleção tradicional. Mas a Suécia. A Suécia também tem. Tudo bem, mas é que tá. Mas, Sombra, não tem história no futebol. Pode ter um time forte hoje, mas não é uma seleção respeitada, teoricamente, no futebol feminino. A Suécia? Não, mano, que isso. Futebol feminino delas é. Peraí, o futebol sueco, inclusive acho que a Marta tava jogando lá, não é? Isso. A Marta tava jogando lá. O futebol lá tá crescendo, mas a seleção sueca ganhou o quê, gente? Não sei, a seleção brasileira ganhou o quê? A seleção brasileira já ganhou medalha, gente. Não, não de ouro. A feminina já ganhou medalha. A seleção sueca não ganhou nada. Me corrijam se eu estiver errado. Não tô falando que é ruim. Mas o Brasil jogando em casa diante da Suécia, não conseguir fazer um gol. Eu acho que é frustrante. Mas a Suécia é o mesmo nível da China no vôlei. Mas eu também não julgo nenhum dos dois como uma derrota. Ah, pipocou. Ah, não sei o que lá. Gente, não, mas eu não falei que a seleção feminina pipocou. Eu só falei que é mais frustrante a eliminação da seleção feminina no futebol do que a seleção. Pô, você sabe que eu fiquei com esse negócio de pipocou, viu, velho? Eu falei estrelou, é diferente. O cara é índice olímpico, o cara vai lá, luta, velho, contra os melhores do mundo. Pô, um esforço pra estar ali, o cara fala pipocou. Eu concordo com você, acho uma sacanagem. Amarelou, para, velho. Ninguém amarela porque quer, velho. Eu não falei dos outros esportes. Não, não. Não, mas gente, é o que não. Os caras estão disputando com o melhor do mundo. Eu só queria entender porque. Tudo que o Brasil perde, mas não é ou tudo, bem, não é, vendeu. Não, não é tudo. É tudo você tem. Você tem que reclamar com quem fala tudo. Mas o vôlei ontem perdeu pra China. Não perdeu de 3-2 no tie break. Foi a maneira como o vôlei veio, Benja. Elas ficaram decepcionadas. Elas não imaginavam. Eles perderam o set. Elas ficaram decepcionadas. Elas queriam ganhar, né? Ô, Benja, sabe que na próxima torneio tem que fazer? Assim, olha, vamos perder algum jogo na primeira fase. Pra ninguém falar que tá bom. Pra ninguém falar. É o campeonato. Olha, a seleção masculina de vôlei, ela não tá num bom momento. Pra mim vai ganhar o ouro, sabia? Ela não está no. Então, e ela se classificou na conta, ali na Bacia das Almas. Foi difícil a classificação. Mas por isso que eu achei que ganha, porque vai dar mais valor e vai vir mais. Mas a seleção brasileira de vôlei masculino se classificou em quarto lugar na chave. Ela vai pegar o primeiro da outra ponta, que curiosamente, incrivelmente, foi a Argentina. Se passar, pega a Rússia. Tudo bem, mas você vê, a seleção se classificou em quarto, então essa coisa de dizer pelo que foi no primeiro momento, na primeira fase, tem que ser na segunda fase, não tem a ver. Não, é que nem isso aí, é que nem Campeonato Brasileiro, você lembra, mano? Classificava de 1 a 8º. Aí ia pro mata-mata. Às vezes aquele que chegava em primeiro perdia pro 8º. São Paulo e Santos. São Paulo perdeu pro Santos. Classificou. O Santos classificou por causa de um resultado do Gama. Último lugar. É. Então, quando entra mata-mata, mata-mata é outro campeonato. Então, eu prefiro ver que a seleção foi biolímpica. Eu falei, pô, não é, será que elas vão ser ouro de novo? Tri? Complicado. Será que tem tanta seleção no mundo que conseguiu uma sequência de 2 medalhas de ouro? Por exemplo, basquete masculino, eu não esperava nada mesmo. Você tem Argentina, você tem Estados Unidos, você tem uns caras ali que tá louco. E vou te falar, olha, o Bernardinho é um baita técnico. Sim. E merece todos os... Como o Zé Roberto também, né? Não, é isso que eu ia falar. Mas vou te falar. Como o Zé Roberto também. O Bernardinho é top, cara, mas eu vou te falar. O Zé Roberto Guimarães é que ele é menos badalado. Ele é mais assim... Ele não é muito ficar fazendo propaganda, etc e tal. O Zé Roberto dele lá, né? Você viu? Aquela foto. O Zé Roberto não é mais vitorioso que o Bernardinho, não? Acho que se for ver a carreira dos dois, acho que o Zé Roberto... É que o Zé também já foi do masculino, né? Já foi. O Zé já foi. E o Bernardinho... E o Bernardinho também, né? Não, o Zé não ganhou a primeira medalha no Brasil? Foi o Zé. Eu acho que sim. Foi o Zé. Eu acho que foi o Zé. O masculino? É. Acho que sim. A primeira, acho que sim. Foi é verdade. Mas agora com relação à Suécia, Sombra, o pessoal tá falando que, mano, você tá equivocado. Olha, a Suécia é uma potência, etc e pau. Hã? Passaram um pito, mano? Tem um vinte nosso que passaram acompanha um pito. Ah, ui, que susto. Que é passando um pito no mano. Fala que acompanha dizendo que as duas melhores seleções costumam ser Estados Unidos e Suécia. As americanas Os Estados Unidos eu concordo plenamente. E digo mais, agora é a região número 2. contra a Alemanha na final, vai levar fumo. Vai levar fumo. Aposto com quem quiser que a Alemanha vença a Suécia. Vocês que estão bancando, ah, porque a Suécia é isso e aquilo, vão apostar. Cravo com qualquer um aqui que a Alemanha passa o carro. Quem a fala Suécia que a Suécia não fez é um grande nada. Time feminino, não entende nada? A questão não é entender. A Suécia ganhou o quê, gente? A Suécia nunca ganhou nada. Não sei, vamos gente, ver. Procura aí na... O Leicester nunca tinha ganhado. Ah, mas para, Benjamin. Esse quer, esse quer tornar a exceção a regra. Não é assim. Não, para. Gente, o negócio é o seguinte. O Corinthians nunca tinha ganhado uma Libertadores. Ganhou o Atlético, não ganhou. Mas azar da Libertadores, que nunca teve não, Corinthians como campeão até 2012. O Atlético nunca tinha ganhou. Mas sempre é a primeira vez, velho. Tá. E o Brasil feminino nunca ganhou nada, mano. Seleção, não ganhou o Mundial, não ganhou a Olimpíada. Da Suécia, quantas Eurocopas a Portugal tinha? Quantas Eurocopas Portugal tinha? Deixa eu terminar. A seleção da Suécia, ela tomou 5 do Brasil numa fase de preparação, gente. Tá bom. Ontem, a seleção da Suécia, ela teve 25% de posse de bola. Verdade. Estão falando que isso é uma potência, isso é brincadeira. Quantas Eurocopas Portugal o Brasil não ganhou por uma fatalidade. Quantas Eurocopas Portugal ganhou até hoje? Já ganhou agora. Mas então ganhou. Não, mas peraí, você tá falando... Aí não vale. Mas você está falando com conhecimento de causa? Mas você tem certeza que a Suécia nunca ganhou nada? Eu tô falando de futebol feminino aqui. Não, é o que eu tô falando. Aí que tá. Eu não acompanho futebol feminino a fundo, mas se a Suécia tivesse vencido alguma coisa, se fosse medalhista em alguma Olimpíada, eu me recordaria, pelo menos uma Olimpíada recente. E o futebol sueco feminino cresceu de uns tempos pra cá. De fato, hoje elas investem, contratam jogadores aí renomadas, inclusive a Marta jogava lá, ok, ponto. Mas a seleção da Suécia, gente, volto a falar aqui, numa fase de preparação, tomou 5 do Brasil e ontem, gente, teve 25% de posse de bola. Não jogaram razão. Porra nenhuma. Mano, tem razão. Mas para, contra os Estados Unidos também, eles recuaram depois então, de tomar a goleada do Brasil. Mas você vai, ganhar, falar, você vai me falar que isso é uma potência? Potência joga de igual pra igual. Você disse que é uma seleção inexpressiva. Vai levar fundo da Alemanha. Tem razão. O Leicester foi campeão do torneio mais difícil do planeta, claro, jogando num contra-ataque. Fechadinho jogando num contra-ataque. Agora esse negócio de falar, ah, nunca ganhou nada. Nunca ganhou nada, uma hora ganha. Tá aí, Portugal fez uma bela Eurocopa? Lembra os primeiros jogos de Portugal? Que estão falando, nossa, coisa horrível. Empatou aquele os três primeiros. Aquele empatezinho. É. Ah, não vai ganhar, é vai pegar aí a França e não sei o quê. Perdeu. Agora vai, arruma, fala uma desculpa. Fala, ah, Benjamin, vai se danar, que se danar. Isso ainda... fala. Não, pelo contrário. Portugal ganhou só, ou não ganhou? Portugal só tinha uma pecinha chamada Cristiano Ronaldo. E foi ganhar nos pênaltis. Só isso, não faz mal, ganhou. Ué, e a Suécia ganhou do Brasil nos pênaltis. Mas a Suécia, Benjamin, não significa nada. O Brasil tinha a obrigação de vencer ontem. Sim, mas não Portugal venceu. Portugal também, futebolisticamente, também não representa nada. Não ganha nada. Se for pela tua lógica, nunca ganhou nada. Comparada com as outras seleções europeias, tá muito abaixo. Não, tá muito abaixo, abaixo não ganhou nada. Tá ganhou muito abaixo. Não, não tá muito abaixo, não ganhou nada. Mas é que tá, Benjamin, você é não o pode... mesmo argumento Portugal não é uma potência, velho. Portugal não é uma potência, não tem essa obrigação. O Brasil, ele tinha obrigação de vencer ontem. Ah, não, tô discutindo outra coisa. Tava falando que tô falando da Suécia. Então, é o que eu tô falando. Você falou que a Suécia não pode ganhar porque é o que eu falei. É, a seleção, recapitulando, a seleção brasileira feminina ontem, na minha opinião, tinha obrigação de vencer a Suécia. Tava jogando em casa, criou muito mais, foi incompetente na hora de finalizar, ponto. Foi pros pênaltis, perdeu nos pênaltis. Pênalti é loteria. Bom. Agora, na seleção de vôlei, eu não vejo talvez aí uma derrota vexatória. Não vejo mesmo. Porque foi um jogo pau a pau. A China é uma potência. Ah, mas não é vexatória. Também. Ninguém falou vexatória. Ó, no começo das Olimpíadas, ninguém colocava a Suécia como uma possível medalhista, tá certo? Ninguém colocava. Todo mundo fala de Alemanha, Brasil, Estados Unidos. E quem eliminou os Estados Unidos? A Suécia. Ah. Mas foi zebra. Então o negócio... Mas é verdade. Mas eliminou. Todo mundo apontava os Estados Unidos mas como favorito. A Suécia eu comparo como se fosse o Onze Caldas daquele 2004. Agora a China fez por onde? Ela foi buscar. Mas tem razão. A Suécia não fez por onde ontem. A Suécia é igual Onze Caldas. Gente, a Suécia fez por onde? Não fez por onde. Elas se retrancaram, Benjamin. Eles quiseram levar o jogo pros pênaltis. O futebol proporciona isso. Mas eu também acho. Então pronto, então fez por onde? Mas classificou na bola. Comparado, ganhou. Eu tô comparando uma situação com a outra. A China contra o Brasil no vôlei, elas precisaram buscar o resultado e construíram o resultado. Elas foram agressivas. São dois. Porque o vôlei você precisa fazer isso. Não adianta você se retrancar, você vai perder o jogo. É lógico, são dois esportes. No futebol, não. Não, são futebol dois... você pode fechar a casinha e falar, vem pra cima que eu quero ir pros pênaltis. São dois esportes totalmente que não tem a menor comparação. Não dá pra você comparar. O vôlei não existe retranca. É isso o que eu tô falando. Então, que eu tô falando. O Brasil não foi competente de furar a retranca da Suécia. Então, e a Suécia fez por onde ganhar. Se foi nos pênaltis, não foi, dane-se. O Brasil foi tetracampeão 94 com o Badio perdendo um pênalti. Pois 0-0, uma final chata. Não acho que a Suécia tenha feito por onde. Eu acho que a Suécia se retrancou, jogou feio. Tudo bem, é uma alternativa, é uma tática, concordo. Mas foi mais incapacidade do Brasil do que mérito da Suécia. O que vale é que a Suécia classificou. Tudo bem, mas eu tô analisando justo, que eu vi. Não teve polêmica de arbitragem. Mas eu não tô falando que foi injusto. Então, o bom futebol proporciona isso. A Suécia, ela agiu, o Domenico Gato. O Leicester, aquele legal do futebol é esse, gente. Contra-ataque. A Suécia, ela agiu como se fosse aquele time pequeno que vem jogar na tua casa, no Campeonato Brasileiro, você fica puto, porque os caras não saem da defesa, e o objetivo dos caras é aquele, amarrar um empate e acabar o jogo 0-0. Mano, se fosse só um negócio de tradição, o Corinthians nunca tinha sido campeão mundial. Não fala bobagem, o Corinthians foi campeão do mundo em 2000. Aliás, Falando lá, toque. Ó, liga lá no site da que tá FIFA valendo. E reclama lá. Nunca seria. Liga lá no site da FIFA e reclama. Segue o jogo, sem fato. E o jogo segue. Pra você aí que tá ouvindo Estádio 97, no oferecimento de HDI Seguros, tá aí no carro, tá participando, tá ouvindo Estádio 97. Ah! Você não esperava por essa, hein? Tava pensando que você ia chegar em casa tranquilo? Bateram na tua traseira. Ah, quem que bateu? Desce lá pra você ver. Você vai ver quem que bateu. Quem? Ivete Sangalo, meu rei. É, que sorte. Sabe por que sorte? Porque a Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Não é mole? Ah, e já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esse é o programa... número 4.540, Bá. Sim, esse mesmo. Putz, que coisa. Quanta história de Estádio 97, hein? Barbaridade, hein, bicho? Você meteu uma auditoria aí. A casa cai pra esse cidadão aí. Ah, é? Oh. O estádio não tem ninguém, consegue falar, tá certo ou tá errado. Ah, mas ele não ganha. Se tem mais ou menos, ele não ganha. Sim, mas ele, pra justificar... O trabalho? É, que ele fala, não, olha, como eu esqueci, não tá aí. Ele questão, fala, tá louco. A questão aí não é ganhar, a questão é garantia de emprego. Mas as contas. Sabe por que eu falei? É. Porque ontem eu anotei e não era o número, não era o ele número anterior. Ele aumentou? É igual cesta de 3 pontos. Cada programa do Bar são 3 pontos. São o 3 bar, programas. O Bar já era mais aumentado. Conta amanhã e conta segunda-feira, você vai ver. Estamos com 12 mil programas. Tá preta, velho. É que eu trabalhei de mecânico hoje. Ah, é. Trabalhando aqui. Eu tenho um amigo. Com a unha preta. Você fala mecânico, eu tenho um amigo que. Eu não vou citar o nome do cara, porque é sacanagem. Ele tem um fetiche. E ele se veste de Tony o Mecânico. Sabia disso? Tony o Mecânico? É. Ele usa um macacão daqueles de mecânico. Ele você não tá falando do Ruizinho, não. Não é. Não vou falar. Graça, não vou... Ele te pega de não, pau. Não, hein? É o Rui, gente. Eu não vou falar quem é, senão o cara fica bravo comigo. E ele conta pra mim que ele se veste de Tony Mecânico, ele chama pra mim. Tony. E ele é todo peludão, né? Assim, tipo Bar, né? Sabe aqueles caras? Parece... É. E aí ele se suja todo de graxa. Vem com uma chave de fenda. É! Ele entra em casa e tal, vê ele para uma... Mas ele só sobe no touro ou ele liga o touro também? É, o que ele faz, não sei, mas que ele se veste, eu não vou falar. Um abraço pro Lolói, meu amigão aí. Muito bem. Vamos falar da Eliar, Narigudo? Vamos. Olha só, amigão. Quem entende de bateria pra carro e moto, recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free... Tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Perfeitamente, Narigudo. Vamos aos ouvintes. 3284-7097. Oferecimento de Renault. É, cabe, Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. Daí, Leão! Gigante guerreiro, daí, Leão! Galaxy! Alô! Eu lembrei, Mota, eu tenho um papo também do Renato Augusto, no Milan. Consegui, baralho! Truco! Milan, hoje é um time decadente, velho. Eu não jogaria lá. Quem Decadence fala? Avec elegance. Lobão. Chupa, Dodô! Traz ele, olha, aí, trouxa. Ah, não! Olha! Não. Mas traz ele, ele só faz isso comigo, hein? Faz com a véia. Meu nome é José Ricardo Gomes. E quantos anos? Tenho 32. 3.2 o manézinho aí. Bom é Gomes de mexerica. Aí sim salvou a hora. Nossa, salvou a hora, sensacional. E a melhor mexerica que tem é aquela pequenininha, velho. Qual? Não é a Polcã? Não teve o... Não. Não, a Polcã ela é grande. Ela é grande. Ela é enorme. Você balança. Não, mas eu perguntei pro mano se era melhor dentro da casa. Você dá uma sacudida. E quem anda com mexerica no porta-luva é porque tem o dedo amarelo, velho. Ah. Como assim? Tática de maconheiro aí. Como é que é? Ah, é? O oh, que foi, mano? Pergunta aí, velho. O rifador, meu. Você é louco. Oh, e o bairro? Laranjeiras. Hein? Depois de Laranjeiras. Tem Laranjeiras no Rio. É, uma ligação Pocan. Cítrica. É. Tem uma do lado. Não, tem uma do lado de Perus ali. Tem duas. É isso aí mesmo, é do lado de Perus, é. O Dom. Mas você também tem um All-Star azul? Não. Como assim? Por quê, mano? Qual a problema? Música da Cássia Eller, pô. Que tem. Ah, nem sei que música é isso. Mas como não? Cássia Eller é da hora, mano. Você vai zoar Cássia Eller agora? Cássia Eller. Você gosta de Chavante? Como é que é? Chavante, Chavantinha, é isso? Chavantinha. Cássia Eller é da hora. Não, você gosta de Chavante, Chavantinha, Henrique Chama, Teodoro e Matoso. Henrique Chama. Eusébio Matoso e gosta de Cássia Eller. Tá bom, cara. Eu escuto tudo, eu sou eclético. Mas em Lindóia, o que você ouve? Quando você chega lá em Lindóia, aquela adrenalina, aquela tensão. Ó, o CD bom pra você ir ouvindo assim, quando você vai fazer uma trip pro interior, mano? Não, no interior não, pra Lindóia. O que, que é bom ir ouvindo? Raízes Sertanejas do trio Parada Dura. Ah. Ô, mano, Chavante Chavantinho gravou Cio da Terra? Não sei, RG. Cio? É. Cio da Terra? Cio de... É. De... Aquela... Semear o trigo... Esse se chama Cio da Terra. Cio da Terra, o que é? Aquele período hormonalmente... Isso, exatamente. Mas o Mota tá no Cio. O Mota tá no Cio. Você tá no Cio, Mota? O Mota tá ouvindo. Ah, imagina, o Motinha falou, Motinha falou que faz... Que não... Faz quase 2 anos que ele não... Faz 2 anos que você não faz sexo? É. Mentira. O Mota anda e pinga sangue. Isso! Ô, juiz! Você tá louco, mano? Segue o jogo! Mas chamou de cadela. Cadela quando tá no cio, assim. Precisa botar aqueles modezinhos no moto. Chamou de cadela, mano. Isso. Moto, mas isso é uma curiosidade. Que eu nunca te perguntei isso nesse assunto. Mas, verdade, tipo assim, psicologicamente, você sente às vezes que ovula ou não? Você sente isso psicologicamente? Acho que não, né, Ben? Não, psicologicamente. Não, psicológico. Nem psicologicamente. Porque tem homem, tem um cachorro, velho. Mas não é isso. Por exemplo, às vezes a mulher fica grávida e o marido se sente grávido junto. Não, ridículo isso, né, véio? Mas é psicológico. Ah, para. Ué, você não pode tentar uma ovulação psicológica? Puta, que bichice, né, velho? Você que é viado, né? Pô, mas eu não tenho essas bichices, velho. Ah, mas tô perguntando se você tem. Eu fico puto, mas... Você vai em ginecologista, mano? Você vai em ginecologista? Nossa, olha a entrada que vocês dão. Agora, o outro falou deputado, aqui, sangrando agora. Agora virou zona. Ô, deputado. Você ouviu essa, deputado? Não invoca. Eu acabei não de... Não invoca o dele, velho. Eu vou conversando tranquilamente. Não invoca, velho. Ele tá falando aqui, deputado, ele tem gravidez psicológica. Putz, tava falando mesmo. Olha, eu acabei... É uma coisa que ia invocar o Avelange. Eu acabei de botar um ácido no meu tímpano, só pra não precisar mais ouvir esse tipo de coisa. É melhor não ouvir. Ô, deputado, vê se o Mota tá com dilatação, velho. Tá tendo contração. É um absurdo isso. Tá ensinando pra criança. Entra o que? Com um pulso. É um absurdo. Mas não é duvido, não, porque ele tem seios. É que eu não duvido, não. Ele tá ok? O Mota tá bravo. Retire-se. O Mota tem as trompas de Falope. Retire-se. Vai lá, Dudu. A violência vem da oposição aí, ó. Ô, velho, e o time? Coringão, Dudu, chupa! Corinthians, Coringão! Por que, ô trouxa? Vocês estão fora do Z4, só fala com quem tá no Z4 aí. Ô, amigão! Fala aí, mano. G4. O Corinthians ele vai jogar agora segunda-feira, às 8 da noite, contra o Vitória. E o Corinthians precisa dessa vitória mesmo aí pra entrar novamente no G4, hein? Antes de falar sobre isso aí, eu quero ir na torcida Estádio 97. Quase. Boa, sai, né? Garantiu a sua vaga. Aí você precisa estar qual horário, Sombra? Na Rota Utóia, 77? Tem que estar até 5 horas da tarde. Então pega o atestado meio-dia aí e fala que você tá com dengue, velho, e já vai pra lá. Pode deixar, tô lá, estarei lá. Ponto, né, mano? Firmeza? Tem que ganhar, tem que ganhar. Só que, mano, esse técnico aí tá de tiração, né? Ô, o Cristóvão tá ramelando, hein, mano? Ó, só por Deus ele, mano. Eu já não gostei quando contrataram ele. O cara trocou o time inteiro, mudou toda a tática do time. podia ter continuado pelo menos um pouco. Enquanto ele tava com a tática do Tite, tava aí primeiro. Tava pelo menos brigando ali nas primeiras colocações. Uhum. Ele trocou tudo, começou a cair. Tem que colocar o Malone, fala aí, né? Falta o Malone nesse time. Vocês não acham? Acho que nem questão do Malone. Acho que a tática dele não tá legal. Acho que indiferente do jogador, todos os jogadores que estão jogando, estavam jogando antes. Só que ele mudou tudo, velho. Mas, ô amigão, você então concorda com o protesto preventivo da torcida do Corinthians? Ah, com certeza, sem dúvida. Ah, mano, porque eu acho também, cara, por mais que o Corinthians hoje, mesmo que a gente possa ter visto aí, o Corinthians ele foi esquartejado pelo mercado chinês, alguns jogadores foram para a Europa também, no decorrer do campeonato, quando o Corinthians ainda estava se recompondo, a CBF veio, levou o Tite, levou o Edu, levou a comissão técnica do Corinthians. Mas eu acho que mesmo assim, diante dessas dificuldades que a gente sabe que existiram, o Corinthians ele ainda tem time pra brigar lá dentro do G4, cara. Tem time. Ah, com certeza, não tem dúvida. Eu não critico essa derrota pro Grêmio. Tudo bem, perdeu 3-0, é um placar talvez um pouco elástico, perto do que foi a partida, principalmente no primeiro tempo. Até acho que foi. Mas o que eu tô contestando aqui, e muito, é o fato dos últimos 6 jogos, o Corinthians só ter vencido uma partida. É muito pouco. E dentre esses 6 jogos, o Corinthians ele pegou adversários dentro de casa que teria que ter vencido. Por exemplo, o Figueirense era um adversário que o Corinthians teria que ter vencido, obrigatoriamente. O São Paulo, o Corinthians não aproveitou o momento que o São Paulo estava vindo da eliminação da Libertadores, o São Paulo estava cansado, com uma partida desgastante, o Corinthians acabou empatando com o São Paulo também. O Cruzeiro, na penúltima rodada que o Corinthians pegou aqui no Pacaembu também, era um adversário que o Corinthians tinha obrigação de vencer, ainda mais conseguindo um gol logo no começo da partida. O Corinthians, quando fez um gol ali com 2 minutos de jogo, ao invés de ir pra cima e tentar nocautear o Cruzeiro, o Corinthians tem aquela maldita mania de retrancar o time. Isso irrita, cara, porque você chama o time adversário pra cima, e o time adversário, quando começa a gostar do jogo, o Corinthians se perde. Foi o que aconteceu diante do Cruzeiro também. Poderia ter perdido aquela partida se o árbitro marcasse aquele pênalti no Ábila. Então, acho que o Corinthians tem desperdiçado alguns pontos aí ridículos, em casa principalmente, que não poderia desperdiçar. Tudo bem, venceu o Inter em Porto Alegre, é um adversário que, por mais que esteja capengando aí no Campeonato Brasileiro, tá com uma série de jogos que o Inter não consegue uma vitória, ok. Mas é o Inter de Porto Alegre, foi bem, o Corinthians foi lá, jogou de uma maneira convincente, atacou o Inter, poderia ter ampliado ainda mais o placar que foi. Mas precisa agir assim em todos os jogos. Um time que almeja alguma coisa no G4 tem que vencer essas partidas. Inclusive, o Corinthians ele vai pegar agora aí o Vitória. Ele tem obrigação de vencer o Vitória sim, por mais que o Vitória venha para se retrancar, o Corinthians ele tem obrigação, tem que ganhar esse jogo do Vitória. Depois o Corinthians ele pega, amigão, uma Ponte Preta fora, e aí vem aquele jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense. Contra o Fluminense, o Corinthians também precisa abrir os olhos, porque a bolinha que o Corinthians tá jogando, cara, pô, vou te falar, velho, vai ser um Deus nos acuda, não vai não? O Fluminense nunca tá com essa bola toda, não. Hein? Ah, mas o Fluminense ele tem jogadores ali que podem fazer a diferença, Domenico. Tem o Cícero. Tem o Scarpa. Não. Opa, o Cícero marcou gol contra o Corinthians aí. Na vitória do Fluminense no primeiro turno, foi o Cícero que marcou o gol. Ah, mas ali é... Eu não acho que chega longe, não. Também acho que não. Não, a questão não é chegar longe, mas pelo fato de ser um torneio Copa, se o Corinthians uma dessa toma um atropelo aí, perde o primeiro jogo aí que é no Rio, não sei se teoricamente tem força pra depois reverter o placar aqui em Itaquera. Mas vamos ver o que você acha, amigo. Não tem força, não. Então, precisa fazer um bom resultado no Rio. Mas fala aí, com relação a esses jogos que eu citei. Então, eu acho... Contra o Vitória, é essencial ganhar de tudo quanto é jeito, né? Eu acho que vai ser um jogo duríssimo contra a Ponte Preta, que, mano, tá dando trabalho pra muita gente aí. E o Corinthians, com esse time, o jeito que tá jogando aí, não sei se ganha lá não, viu? No máximo, um empate, eu acho que já tá de bom tamanho lá. É rezar pra isso. Então, cara, o Vitória é um time que no Campeonato Brasileiro ele tá muito inconstante também. O Vitória, ele tem ganhado pouco, empatado algumas e perdido bastante. O Corinthians, na segunda rodada do Campeonato, quando o Corinthians pegou o Vitória lá, o Corinthians ele perdeu de maneira injusta também, porque aquele gol do Marinho lá, ele ajeitou a bola com a mão aí e acabaram validando o gol. Mas eu acho que aqui, cara, o Corinthians ele tem a obrigação de vencer. Essa sequência que o Corinthians tem aí de pegar Vitória, Ponte Preta, e depois ele fecha ainda contra o Sport, tem que fazer 9 pontos, cara. Um time que almeja alguma coisa no Campeonato Brasileiro tem que fazer aqui, no mínimo, vai, tudo bem, se a Ponte empatar, no mínimo 7, pra não ser arrogante, prepotente. No mínimo 7 pontos o Corinthians tem que fazer. Não, eu concordo plenamente, concordo plenamente. Só que pelo que tá jogando, esse é o problema. A gente querer que ele faça esses pontos é uma coisa. Jogar o jeito que ele tá jogando, esse é o pânico. Né? Não vê que não, o time não, tá sendo, não vai ser capaz de atingir esses 9 pontos, no caso esses 7. Porque por mais que seja em casa, jogar que nem ele tá jogando, porra, o Figueirense, quase, acho que é o último da tabela, se eu não me engano. É, empatar com o Figueirense. O último da tabela é o América Mineiro. É o América Mineiro, isso. O Figueirense é o 17º. Pô, o cara, ó, tá de brincadeira, empatar em casa. Tá de brincadeira. É, então, empatar tá, com um time desse. E quem tá de brincadeira também é o RG, viu? Por quê? Quem é o seu? Olha, o Paulo Araújo, Araújo. Fala aqui, olha, avisa o RG que o cio da terra, a letra é debulhar o trigo e não semear. Se não sabe, não fala. RG, essa não é sua praia. Limite-se a só futebol. Ô, oh, que idiota. Violência, velho. Idiota que é não, ele não falou isso. Por que você dá vazão isso, velho? Vazão? É. Vazão. Vazão. Você dá vazão. Dá vazão. Ele tirou a tampinha, velho. É, dá vazão. Ele falou semear o trigo e o Paulo Araújo. Ué, mas dá vazão a violência contra o RG? Paulo Araújo, o Sanches tá falando que é debulhar o trigo. Você alimenta os semeadores de ódio. Fala na cara dele aqui. Avisa o RG. Fala aí. Então tá bom. Você semeia o ódio, velho. Você tava lá fora? Aí você falou, fala agora. Tá aqui, ó. Avisa o RG que o cio da terra, a letra é debulhar o trigo e não semear. Se não sabe, não fala. O nome da música tava certo? Tá certo? Tá, o nome tá certo. Então chupa você e ele. É isso aí, RG. Amigão, parabéns, RG. Você mudou a letra da música. Amigão. Parabéns, RG. Amigão, você tem acompanhado a seleção olímpica. O semeador de discórdia. Olha aí, o Cio da Terra. Quem é o autor de O Cio da Terra? Eu não sei, não. Eu perguntei se era o a dupla caipira lá. O cara falou, se não sabe, perguntou, RG. Muito perguntou. Bem lembrado, a dupla caipira chamada Chico Buarque e Milton Nascimento. É. Nossa, RG. É, pra vocês eles nossa, são, né? RG. Ô, amigão, você tem acompanhado as Olimpíadas aí? Não. Ele tá aí, mas, Júpiter. Eu, sinceramente, não fui a favor, não sou a favor dessas Olimpíadas. Né, devido à crise que tá tendo o país, eu acho assistindo. Que não, não é que não, legal ter tratando essas Olimpíadas aí, não. Ah, você não viu nada? Não, algumas coisas eu acompanho pelo rádio. Tá. Pelo rádio? Mas, por exemplo, a seleção de futebol... Como é que acompanhar o salto de vara pelo rádio? Não, é assim, eu trabalho na Uber. Então, eu tô o dia inteiro na rua. Então eu ouço o que eu ouço das Olimpíadas, eu ouço pelo rádio. Daqui a pouco o Silvério vai narrar o salto com vara. Mas você não assistiu nenhum joguinho da seleção masculina? Então, eu peguei o primeiro tempo hoje, achei que foi até um jogo bem, jogou bem pra caramba. Em vista dos outros dois jogos, pelo que eu ouvi, foi bem melhor, tá bem melhor. E você viu que o Brasil vai pegar a Alemanha agora, né? Vi sim, então. Sinceramente, eu tô no meia-meia ali. Mas como o Brasil tá uma potência bem melhor, nas Olimpíadas, pelo menos, eu acho que o Brasil tá uma potência bem melhor do que a da Alemanha. A Alemanha é só, mano, o time da Alemanha é todo desconhecido. Não tem um jogador, vamos dizer, pra falar assim, é grande, é o cara, né? Então já ganhou? Eu acho que dá Brasil. Olha, mas, velho, imagina a Alemanha vem aqui, mano, e bate na cara do Brasil de novo. De novo? Faz barba e cabelo. Vocês acham? Mas vocês acham? Ô, mano, RG, vocês acham? Mas isso, desculpa, só, mas isso que o mano falou, é isso que pode ferrar o Brasil no sábado. O quê? É o emocional, o psicológico. Não, e é isso que eu ia perguntar. O outro perde aqui no vôlei, os caras querem matar ele. Fala que é amarelão. Ah, mas é o Landucci ou o RG que não sabe que semear o trigo era debulhar o trigo. É... Você sabia? Não, eu não falei. Olha, daqui a pouco a gente vai trazer que é a letra. Daqui a pouco a gente vai trazer a letra completa de O Cio da Terra. Nossa. Em minutos. Agora vocês acham que aquela história de Brasil e Alemanha goleada traz algum componente psicológico daquele jogo pra esse? Acho que traz. Final. O Neymar tava lá, né? Não, não tava. O Neymar não jogou no banco. Não, tava machucado. Ele tava, mas tava lá. Não. Mas tava lá. Como não tava? Lá tava lá sim. Não tem informação. Tava sim. Tava lá junto com a seleção sim. Ficou até o final. Não entraram com a camisa. Ele não entrou jogando, tava machucado, mas tava junto. É, força Neymar. Acho que tava. Jogando não. Tava lá assistindo o jogo. Assistindo eu também tava. A chance do Neymar e do Benja entrar em campo era a mesma. Eu também tava lá vendo o jogo. Não, isso sim, Sobra, porque tava machucado. Mas ele estava com o grupo. Oh. Oh, foi falado em truco de canal, como não? Zé Ricardo, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Obrigado por vocês aí, mano, vocês são impagáveis ou pagáveis, né, aí entenda como quiser, vocês são os melhores. Mano, ouço vocês há muito tempo. Valeu. Obrigado, mano. Gostou de manhã e o palhacinho demais. Energia tá de parabéns. Velhinho. Ó, aí no Uber, cara, obrigadão, todo cliente viu? Que entrar, você deixa na rádio, hein? Ah, eu sempre deixo. Eu sempre deixo. Eu nunca tiro. Ah, isso aí. Tá. Ah, que gostoso. Se o cara reclamar, manda descer do carro. E se ele tirar, Aguinaldinho? Ah, Aguinaldinho, se ele tirar? Que seja explodido. Sabe, quando vai, é você... Faz assim, ó. Esse horário, desculpa, porra. Eu não vou mais falar das nossas atividades. Peraí, quando você tira, faz barulhinho? Nossa, faz. Quando você tira na tua gata, e o outro sai barulhinho? Olha só, quando é uma menina nova, faz assim. Perdeu o estudo. Quando é na dodó, faz assim. Fala de sangrando. É tira. E quando é o Dodô, como é que barulho é assim, faz? Ó. Dodô, olha o respeito. Nossa, vem aquela lufa. É um vácuo louco. Olha o respeito. Respeita. Sou pai de família, nojo. Vai pro inferno vocês. A Domênica tem um fetiche, tem uma Qual? Escada lá. Fala no, da no tua prédio. Mãe. Qual? Fala da vaca da tua mãe. É, já encostou? Oh. Agora vai dar cartão pra mim. Aí, Domênica. É vermelho. Regulão. Toma um cartão vermelho pra você aí. Acabou o programa pra você. Tchau, Domênico. Saiu antes, Domênico. Domênico, já saiu antes. 7h48, Domênico. 10 minutos vai embora. 10 minutos vai embora, trouxa. Não, vai esperar. Vai tomar um café, seu trouxa. Agora, Guilherme, agora você pode falar, Guilherme. Não, não. É rápido. É que a gente tem uma escada no prédio. É magia? Não, não falei quem é. Não falei quem é. Não falei quem é. Pipoca. Não, não vou pipocar. Não, é um prédio da Zona Norte. E a gente tem um fetiche que ela gosta de dar cambalhota na escada de saia sem calcinha. Só pra ver o hamburgão. Hamburgão. Zé Ricardo, boa noite pra você. Obrigado. Obrigado, Sombra. Valeu. Valeu, até mais. Tchau, tchau. E tem mensagens aqui através do nosso WhatsApp no oferecimento de Eliar. Recomendada pelos especialistas em bateria. Também HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa tarde, rapaziada. Aqui quem fala é o Anderson, de Guarulhos, corintiano. Manda um recado pro Benjamin aí. Ele alopra o Mota, que o Mota é um burro. Ele também é, falando que o Lewandowski é alemão. Pelo amor de Deus, Benjamin. Quando convém. Tá mas um abraço, galera. Mas eu, na hora, eu falei, olha, que eu tô acostumado a ver. Falou depois que o pessoal começou a zoar, senhor, você. O Lewandowski ficou quietinho. O Lewandowski joga tantos anos jogando futebol alemão que eu até achei. Ele é polonês. Justificável. Não. Pode aloprar, mano. Vamos lá, mais mensagem. Cérebro, você ignora. Melhor do que cérebro. Aqui é Alessandro de Mogi. E eu fico imaginando se no futebol existisse o desafio assim como existe no vôlei, cara. Nos jogos do Corinthians, o aparelhinho vai ficar até bugado de tanto que os caras precisam de lances polêmicos. Isso é louco, aí, um abraço recalcado pra todos vocês. Melhor chupa da noite. Galinha anabolizada. Chupa, mano. Galinha anabolizada. Essa aí é só a prima. E do Lênis? Ô, juiz! A prima. Mas eu não fui violento. Não. Aí, mano, seu frango. Família, família. Cartão amarelo pra você. Amarelo? Ah, chupa, trouxa. Mas é pela intensidade da força. Tem um detalhe. Isso aqui vai virar a batalha dos aflitos. Mas, ó, esse foi o melhor. O melhor. E tem um detalhe. No desafio do tênis. Qual o número, mano? Um negócio que é interessante. Porque quando o jogador pede o desafio e ele tem a razão, não conta. Não conta. Porque você só pode pedir três. No vôlei também. Dois. Não, três. São três. Acho que são três. Não, foi no tênis. E aí, se o jogador tiver certo, aquele desafio não conta. Agora, essa coisa do desafio no vôlei virou uma atração no jogo. É. Essa coisa de dizer, não, porque para o jogo, é chato. Né? Vira uma atração e você vê quantas vezes os juízes erram. E ó, os caras estão... É o juiz de linha, o juiz sentado na cadeira, mais os caras com as bandeirinhas lá. São a música da Marcha mais de imperial. Seis pessoas fiscalizando e erram. E as minas se acusando, é o melhor, pra não perder o tempo, elas se acusam. Ela fala, não pede não, porque já pegou na minha mão. Já estão então, usando isso pra ganhar tempo então, também. Então, mas né? Isso você poderia usar até como um marketing a mais dentro do futebol. Também acho. Um marketing a mais, por exemplo, se é nos Estados Unidos, o americano transforma esse desafio, vira um jogo à parte. Toca uma música, o cara... Gente, o futebol... Não, lá tem isso na NFL, futebol, e acontece isso. Pô, vem futebol, a marca de relógio. É, futebol, mas NBA, futebol, o vôlei tem a música. O futebol é o único esporte que pode ser decidido num erro. E normalmente é a favor do Corinthians. Não, o vídeo foi bem. Olha, no tênis não tem, no vôlei não tem, no basquete... Nenhum tem, é só na natação. Não, no basquete tem. No erro, na NBA tem. No erro? O quê? NBA para lá pra ver... Então, ah, deu problema. Vamos ver a cena. Então, e volta atrás, se for o caso. Então não é decidido no não, erro. Não, é, não é. É isso que eu tô falando. O futebol americano jogo também tem isso. O cara joga no erro, é o futebol. Porque acontece muito, como no futebol, como tem o contato, assim como no futebol, então tem aquela coisa da interpretação. Isso não muda, né? A questão da falta, cometeu falta. Tudo bem. Né? Aí não mas tem uma jeito. Bola que entrou, um impedimento perfeito, que não foi. Perfeito. É só o futebol. Eu também acho que impedimento, saiu pela linha de fundo ou não, é... Se foi, pegou na mão ou não, passou da linha, essas coisas assim. É. Agora, infelizmente, essa coisa de interpretação de falta aí não vai ter jeito. E no futebol americano, aí o Corinthians vai continuar sendo favorecido. No futebol americano, os dois minutos finais de cada tempo, ninguém pode pedir para parar. É, agora, só o juiz pode. Agora, o que não pode acontecer é aquele lance do vôlei que nós falamos aqui. Quando o cara pede, o técnico pede. Aí eles vão lá e mostram outro lance que não tem nada a ver. Mas ali foi um erro. Então, mas aí eles não, eles não admitem, entendeu? Eles não admitem e não voltam. Mas isso é uma exceção. Entendeu? Né? Semana passada, RG. Aí que tá. RG, semana passada, não sei se vocês viram, teve um lance no campeonato de futebol americano. Futebol, não futebol. Soccer mesmo. Futebol. Sim. Futebol. Num jogo do New York Red Bull contra não sei quem. E o juiz deu lá, acho que foi um pênalti, se eu não me engano. E o juiz, alguém avisou ele que não tinha sido, ou era um cartão vermelho, agora não me recordo. E um cara veio, até mais antes, na linha, com um monitor, o cara trouxe. Sim. E mostrou pra ele. E a câmera mostra. E ele voltou e voltou atrás e com não a marcação deu, dele. E não deu. Então, isso é proibido. Eu tenho esse lance, eu vou mandar no nosso grupo de WhatsApp pra então, vocês verem. Isso pela FIFA é proibido. Não. Bom, olha, eu entendo, o Mano também tem razão no que tá falando. Mas se precisar os americanos, então, melhorar o esporte, que eles melhorem, porque... Porra, o que é certo é certo. O negócio do desafio é sensacional. É legal, é bacana sensacional. Demais. Aí nego fala, ah, não tem graça, não tem a polêmica do dia seguinte. Pô, ganhar com erro agora tem graça? Para, é muito mais legal. O desafio para tudo, a pessoa fica na tensão. E quando mostra a favor de um ou do outro, é gritaria como se fosse um ponto. Você vai para uma Copa do Mundo, mete uma bola no gol, a bola sai, o juiz não dá, porque não viu a porra do gol. Vocês lembram aquele gol da França com a mão? Sim. Do e Henry. Acabou levando o contra Henry. A Irlanda, não foi? Sim. Se tem o lance do desafio, pô, né? A Irlanda ficou... Vai, a França fica. Aí quiseram dar uma grana pra Irlanda, um cala-boca, na Copa aqui foi o Lampard, né? Que meteu a bola dentro, né? A bola bateu, saiu, isso. O cara não deu. Tá não teve um gol do Túlio? Túlio? De lembra? Mão, de mão. É lógico. Brasil. E o do Maradona contra a Inglaterra? O do Maradona. Lamão de Deus. Lamão de Deus. Lamão de Deus. E a Copa da Inglaterra, E a Copa da Inglaterra, 66 com falta que não foi. Verdade. Tá precisando de ferramentas? Melhor preço? Então vai na Dutra Máquinas, amigo. A Dutra Máquinas é a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Lá você não encontra só máquinas pesadas e industriais, não. Lá você também encontra ferramentas como furadeiras. Até britadeira tem lá. Brincadeira ou não? Ferramentas manuais, parafusadeiras, cortadores de grama, geradores de energia, jogos de chaves. São mais de 30 mil produtos com preços imbatíveis. E olha que bacana, o grupo Black & Decker leva você para assistir o Barcelona em pleno Camp Nou. Isso mesmo, você vai viajar para Barcelona e ainda assiste a craques de bola. É fácil concorrer. Vá até uma das lojas Dutra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e concorra a uma viagem com acompanhante. Depois é só se cadastrar no site craquesdaperformance.com.br que você já estará concorrendo. E falta pouco, hein? A promoção acaba agora, 31 de agosto. Confira o regulamento e participe. Ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas do Ultra Máquinas. São 2 em São Paulo, 1 em Guarulhos, tem Atibaia e Mogi das Cruzes. Não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Você gosta do desafio, estranho? Adoro. Você não sabe nem o que é? Nem tá nem aqui. Você tá desafio, muito louco, velho. Você tá com a cabeça na luz, você não tá nem ouvindo. Olha, não. Desafio de judeu é pegar $1 e fazer virar 10 em 5 segundos. É. Né? Pra ele entender isso. Foi isso. Porque você tá ausente, né? Tá muito louco, velho. Não, eu tava pensando em outra coisa. Você fumou alguma coisa, velho? Eu preciso mandar um abraço pro pessoal que tá esquecendo. Tem mexerica no carro aí, velho? Isso aí anda com mexerica no bolso, né? Vocês criticaram o Silvério do cara, ele ficou broxado. Eu não critiquei. Olha aí. O Silvério é espetacular. Mais mensagens. Fala, galera. Aqui é o William, corintiano da Chácara Flora. O Dodô contando sobre o Mundial do Palmeiras é igual aquele tiozinho do interior contando que viu mula sem cabeça, Saci Pererê. Todo mundo sabe que é folclore, mas o tiozinho tem certeza que é verdade. Chupa Palmeiras, não tem Mundial, vai Corinthians. Ai, meu Deus do céu. Calma, Domenico. Já voltou? Mas não é um tiozinho contando, é história. É que eu entendo que às vezes o corintiano não sabe ler, né? Então, é só procurar essa informação. Se você pôr lá no Google... No Google não, o site da FIFA geralmente é legal olhar. Não, mas eu vou dar uma dica. Site de credibilidade, qualquer um escreve. Eu vou pôr no... Então é o seguinte, então, é só procurar lá as informações do Instagram da FIFA que parabenizou o Palmeiras pelo Mundial. E não só isso, se você colocar no Google, escreve lá. Escreve, Mundial 51 do Palmeiras. Põe. Vai contar toda a história e tudo que aconteceu. Olha, que a taça e olha aqui, tudo, ó. Olha. Só uma coisinha pro amiguinho aí que às vezes às vezes não tem... É burro às vezes mesmo, é idiota. Então assim, história de time de futebol que se conquista em campo, RG, não é apagada, não. Claro. Agora tem time que não tem história. E aí não dá pra contar, né? O que não tem história lá atrás, não dá pra contar. Tem uma foto aqui, se conta. Agora, mula sem cabeça, que ele falou, isso realmente é lenda mesmo, isso não existe. Isso não existe. Agora, o outro existe. Existe sim, que eu sou amigo. Eu sou amigo da mula, meu. Só é lá e lá. Tem uma foto aqui, Sombra. No Instagram da FIFA tem o Blatter aqui de regata com o cachorro passeando, pegando cocô na rua. Tem uma outra foto aqui do Careca lá também, aí jogando golfe. Que Careca? O é presidente. Lá, né? Não, o presidente lá. Aliás, mandaram prendendo gente do Comitê Olímpico Internacional hoje. O Instagram é uma... Passou mal, foi o Instagram, ele é uma rede social. É informal, velho. Você coloca coisas assim pessoais da tua vida, etc e tal. Mas é aquele negócio, por exemplo. Coisas que aconteceram. Quando eu coloco assim, ser, mano. Pode ser. Aqui, ó. Mas, por exemplo, da FIFA colocou isso aqui, mano. Mas, por exemplo, colocou isso aqui. Isso aqui é da FIFA ou não é da FIFA? Vamos lá. É da FIFA. Vamos lá. Ah, desculpa, isso aqui é agora, da FIFA. Geralmente, mano. Olha aqui, mano. Olha, mano. Mas o que você fala? Então, tá escrito. Então fica quietinho e continua as mensagens que acabou. Não pode terminar. Continua o programa. Não deixa mesmo. Eu vou gritar sim. Vai ficar até amanhã essa porra. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem falar. Relatório. Então, Sombra, vai voltar exemplo, de novo ou gritar? Vai, não, vai lá, não, é que não tem argumento. Não vai. Não tem argumento. Não, já teve. Acabou. Pronto, ó. É melhor. É melhor assim. Vamos lá, mais mensagens. Fala aí, galera. Aqui é o Christopher de Mauá. Tricolor de coração. Tava vendo as Olimpíadas ontem e o Brasil tava parecendo o Corinthians. Uma eliminação atrás da outra em casa. Vergonhoso. Abraço e... Azedão mais imparcial do rádio. É, aí eu vi. Põe de novo isso aí que eu não tava ouvindo. Azedão é sensacional. Vive doente. Vive doente. Chupa essa aí, seus tontos. Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento do Extra. Olha só, amigão, no Extra você escolhe a melhor forma de fazer economia. Passos da economia extra é 1, 2, 3. Leve um produto e ganhe 20% de desconto. Ou leve 2 e a segunda unidade sai pela metade do preço. Ou você pode preferir levar 3 e pague 2. 1 é grátis. Mais de 1000 produtos todos os dias para você economizar em tudo que precisa na sua compra do mês. Essa é para você, hein, ô Sombra. Shampoo Dove Man, Mais Care. Sim. Vários tipos, 400ml. Leve 1 por R$ 13,52. Ou leve 2 por R$ 12,68 cada. Ou, se você preferir, pode levar 3 por R$ 11,24 cada. Olha só, Domênico, você que vai ter mais um filho aí. Fralda, roupinha, Hugs, Ripper, vários tamanhos. Leve 1 por R$ 44,39 ou leve 2 por R$ 41,62 cada. Se você preferir, amigo, você pode levar 3 por R$ 36,90 cada. E não acabou, não. Olha só, mano, você que tá cheio de gato em casa, areia higiênica para gatos, Tid Cats, 2 quilos, leve 1 por R$ 18,32 ou leve 2 por R$ 17,18 ou ainda você pode levar 3 por R$ 15,23. E tem muito mais na loja. Linguiça suína Seara Granel, R$ 9,98 quilo. Acessórios para pet com até 20% de desconto. É isso aí, amigão. Você merece extra economia. Muito bem, Extra Economia, Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento de Renault, Domênico. Ah, Renault, vamos falar de Renault. Você não sabe o que está acontecendo aí. Olha, quem anda batendo bolão é a Renault, RG, meu amigo RG. Eu sei, Dodô. Com a condição do Logan que você só começa a pagar em 2017. Sim. E ainda leva de graça a central multimídia 7 polegadas para ouvir os jogos do seu time. É ou não é uma bela jogada, hein? O Logan, além de ter um porta-malas gigantesco de 510 litros... Mulherada adora, velho. Tá passando agora, 97 FM. É mala pra caramba. Olha o tamanho do porta-malas, é sensacional. Ó, além disso, tem computador de bordo, piloto automático e o maior espaço interno da categoria, hein? Boa. Passe em uma concessionária e faça um test drive ainda hoje, hein? Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Logan, Renault Logan. Vou agradecer a presença do estranho no ninho. Obrigado, muito obrigado, Sombra. Aqui, ó, Alexander. Ô, Alexander. Quero mandar um abraço pro velhinho. Pessoal do Rivelino, que joga futebol toda terça. Ah, é? G, Portuga, Luizão, todo mundo lá que joga toda terça no Rivelino. Tá. Um grande amigo meu aí que joga no São Bento de Sorocaba, o Luca. Vai ser grande profissional daqui... Um aninho, dois. Você tá falando isso porque você é amigo dele? É, meu vizinho, pô, mora no meu prédio. Acá entre nós, eu conheço ele desde pequenininho. Não joga nada, né? Joga bem pra caralho. Ele arrebenta no Rivelino. Vai ser Série B ou vai ser Série A? Série A. Esse tem futuro. Quantos anos tem? Ele tem 16 anos. Ah, então tem, ainda tá na idade. Ele arrebenta, ele vai lá no Rivelino e arrebenta. É. Sei. Arrebentar. É que todo mundo conhece alguém que é muito craque. Ô, Schmock, só pra ver se você tá... Fala, Schmendrick. Aqui, Schmendrick. Que programa que você veio? No estádio. O quê? Da Hebraica? Não, pelo menos... Que é estádio da Hebraica? Ah, você tem seis mexerica pra um canto. Ó, isso tá muito louco, hein, velho? Então tá bom, cara. Obrigado aí. Obrigado aí. Quero também mandar um abraço pro pessoal do poker aí. Daqui a pouco eu tô chegando. Vou jogar o Energy. Eu não vou participar do Energy porque eu não vou estar aqui. Vou viajar. Entendi. Vai perder, hein? Boa. Ah, infelizmente. Quem quiser participar, acessa lá energypoker.com.br, tá bom? Inscrições abertas. Premiação mínima garantida de 150 mil reais. Beleza. Obrigado aí, pessoal. Gostei. É legal. Falei pouco, mas gostei. Esser, construindo com valor, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô, RG, quem ganhou os, quem ganhou os prêmios aí do estádio? O boné da energia, quem ganhou foi o José Aparecido. Com apoio de Vista Aérea, bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. E a camiseta do estádio? Camiseta do estádio, José Ricardo. José Ricardo, não tem sobrenome, Zé Ricardo? Zé Ricardo. Ah, José Ricardo Gomes. Com apoio de fitcamisetas.com.br. Fit, o parceiro do seu evento. O estádio volta amanhã, às 5h30 da tarde, tá bom? Falando um pouco mais sobre folclore, mula sem cabeça, títulos que ninguém viu. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. E Extra, ofertas imperdíveis pro seu amigo Pet estão no Extra. Pô, e hoje é Brasil. Bernardinho. Ah, Brasil e Argentina hoje no vôlei. Hã? Hoje o programa certo. Tudo ou nada. Tchau, gente. Listen. Todo dia às 7 da manhã. Check. Você faz uma viagem ao passado com energia na véia. Energy. Energia 97. Bom, agora eu quero falar com você que é apaixonado pelo seu carro e quer uma solução segura e mais econômica. Você precisa conhecer o rastreador mais seguro da Porto Seguro, proteção e monitoramento. Com ele, olha, você vai contar com um serviço de rastreamento veicular e se o seu veículo não for localizado, você será indenizado o valor de 100% da tabela Fipe. Legal, né? A partir de R$ 69,90 mensais, sem análise de perfil e sem burocracia, você vai ter o rastreador mais seguro. Proteção.